e a Itatiaia quer te ouvir. Alô você, torcedor do América, torcedor do Coelhão, gostou da escalação? O que você tá esperando? O América vai conseguir reverter a vantagem do Atlético? Mande mensagem de áudio 996519657. Eu quero te ouvir, nação americana. E você, torcedor do Galão da Massa, tá animado? Tá confiante? O Galo vai levar mais esse caneco do Campeonato Mineiro? O que você espera do time do Cuca? Gostou da escalação? Eu quero saber a sua opinião. 996519657. Já eu volto em Cirilo para ouvir americanos e atleticanos, porque você sabe, a Itatiaia não perde clássico. E aqui na Rádio de Minas, o torcedor tem voz. Eu volto já, Cirilo. É isso aí, Thiago Reis, aqui você não perde um detalhe sequer. 996519657, já tem seu nome e seu bairro também na reportagem nesta jornada esportiva. Quero o seu destaque também, Emerson Pansieri. Alô, Cirilo, a disciplina, também o olho do VAR, tudo isso em um jogo tão importante que vale o título do Campeonato Mineiro. É os primeiros 90 minutos, apita hoje o Anderson Alves de Souza e no VAR, Igor Júnior Benevenuto. Daqui a pouco eu dou mais detalhes da disciplina, aquele que vai manter a ordem em campo, Cirilo. Combinado, Emerson Pansieri, no plantão esportivo da Itatiaia. Atento a todos os detalhes do Domingão Esportivo, está Fabrício Calazans. Alô, João Vitor, Cirilo, decisão para todo lado, destaque para o Grenal, decidindo o Campeonato Gaúcho, e para Corinthians e Palmeiras, jogo único, semifinal, que vale vaga na decisão do Campeonato Paulista. Abraçando a equipe técnica da Itatiaia conosco neste domingão, neste clássico, nesta tarde de futebol na Itatiaia, na Arena Independência. Os trabalhos técnicos com Flávio Cruz, Renato Lopes na central técnica, Sérgio Coelho na gravadora, Fábio Batista na mesa de som. Abraço pro Rubem Júnior na produção desta jornada esportiva. Vamos juntos com todo o primeiro time do rádio. Tarde de clássico, América e Atlético, os primeiros 90 de 180 minutos. Decisão, Campeonato Mineiro, a Itatiaia não perde clássico. Itatiaia, eu sou Itatiaia, com muito orgulho, com muito amor. Varejão das Tintas oferece sempre o melhor para você. Na hora que for comprar a tinta ou complementos para sua pintura e decoração, o Varejão das Tintas facilita tudo para você. Parcelamento em até 12 vezes sem juros, atendimento por e-mail, WhatsApp, tem o delivery que vai até você e tem o sistema drive-thru, onde você não precisa sair do carro para pegar o produto. Acesse varejaodastintas.com.br, faça o seu pedido ou orçamento e escolha como comprar e retirar a sua tinta. varejaodastintas.com.br. Quando o assunto é qualidade, variedade e preço baixo, você só encontra nos supermercados BH. Venha conferir. Galinha congelada 4,95 kg, filé de peito de frango Rivelli 1,11,90 kg, leite condensado pão de Minas semidesnatado 395 gramas 2,99 kg, cerveja Heineken 600 ml 8,48 kg, papel higiênico personal VIP folha dupla leve 12, pague 11, 13,98 kg. Supermercados BH, para você e sua família sempre o melhor. Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural, vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural, vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. Itatiaia Futebol, Campeonato Mineiro. Fazendo sua adoração, cantamos todos juntos. 3 horas 22 minutos, jornada esportiva pela Itatiaia, América e Atlético, às 4 horas, Arena Independência. É o primeiro jogo, é decisão, Campeonato Mineiro. Tem a Rádio Itatiaia na palma da sua mão. Baixe o aplicativo Rádio Itatiaia e fique por dentro. Programação de esportes, jornalismo, prestação de serviços, Rádio Itatiaia, a sua companhia de todas as horas. Sem perder tempo, acionando a reportagem da Itatiaia. Equipes escaladas com uma certa dose de mistério. Mistério revelado, ou mistérios, como quiser. Demorou demais para sair a escalação dos dois lados. Quero saber como é que vem a equipe do técnico Lisca, mandante neste duelo na Arena Independência. Como é que vem o América, Emerson Romano? Um abraço, boa tarde. Boa tarde, um abraço para você, Cirilo, para quem nos acompanha, em especial para a nação americana. O Coelho que chega com esta novidade, a Itatiaia já adiantava dentro do Bola Premiada a ausência do João Paulo. João Paulo sentiu um incômodo na coxa esquerda e foi vetado, e com isso o Marlon, que chegou recentemente, aliás, foi o último reforço contratado pelo América até agora, o América terá este jogador começando pela primeira vez como titular. Ele já fez a estreia dele, entrou no finalzinho do primeiro jogo do clássico contra o Cruzeiro na semifinal do Campeonato Estadual, mas agora ele entrando como titular pela primeira vez. Nas demais posições, o técnico Lisca, ele mantém o mesmo time. Teve uma mudança de última hora no banco de reservas. O lateral direito, Eduardo, passou mal ontem na concentração, problema estomacal, e foi cortado. O garoto Thales, que começou como titular o campeonato, a partir do segundo jogo do Mineiro, assumiu a titularidade da lateral direita, depois não foi mais relacionado pelo técnico Lisca, foi chamado às pressas, então compõe o banco de reservas esta tarde. Para você, Cirilo, para o ouvinte da Itatiaia, em especial para a nação americana, olha o Coelho pintando na Rádio de Minas. Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural, vamos cantando o hino do América. Matheus Cabicchioli tem a número 1, Diego Ferreira vem com a 2, Anderson camisa 4, Eduardo Bauer mantém a 3, estreante como titular Marlon tem a meia dúzia, 1 para Cabicchioli, 2 Diego Ferreira, 4 Anderson, 3 Bauerman, meia dúzia Marlon. O meio campo tem Zé Ricardo 5, capitão Juninho, hoje completando 5 anos de América, com a camisa 8, 11 para Alê e 10 para Bruno Nazário. 5 para Zé Ricardo, 8 para Juninho, 11 Alê, 10 Bruno Nazário. Na frente, 7 Felipe Azevedo, 9 para o artilheiro Rodolfo. 7 Azevedo, 9 Rodolfo, informando o Mercantil do Brasil. Essa glória do esporte nacional. Escalado América na Itatiaia com Emerson Romano. Só o Bosque das Margaridas da MRV muda sua vida em Contagem. O governo de Minas avança na vacinação, mas os cuidados continuam. Evite aglomerações. Acesse vacinaminas.mg.gov.br. Siga participando, torcedor. 996519657. Mensagem de áudio. 996519657. Participe conosco, já tem seu nome e seu bairro com Thiago Reis. Cláudio Rezende também está chegando nesta jornada esportiva. Eu disse na abertura dos trabalhos, Cláudio, o América não tem lá tanta surpresa assim. E do lado do Galo, fala Cláudio, boa tarde. Boa tarde, João Vitor, Cirilo, alô, alô, massa do Galo, se ligando na Itatiaia. No lado do Galo tem mais surpresas. Sem Jair e Keno, desgaste físico tira esses dois titulares do jogo. O técnico Cuca escolheu Dodô para fazer ali a dupla com o Arana pela esquerda e 3 zagueiros. Réver, aparece o capitão Réver na equipe titular. Então vamos escalar o Atlético aqui na Rádio de Minas. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Everson é o goleiro, tem a 22. Guga, Lateral pela direita, Guga vai com a número 2. Os três zagueiros. Igor Rabelo tem a 3. Alonso tem a 3. 4 para o capitão Rever. Fechando a defesa, Dodô. Vai ser o lateral com a meia dúzia. Meio campo vai ter Arana com a número 13. Tietê, 37 para o Tietê. E 26, Nacho Fernandes. Lá no ataque, Savarino. Olha o Sava aí. Savarino, 70. E o super-herói. Ele tá regulando, hein? Ele tá um perigo. Hulk tem a camisa de número 7. É o galão da massa do Cuca. Com surpresas, com novidades, com esquema tático diferente. Informando o Auto Truque. Tá escalado o Galo também pelo Cláudio Rezende nesta jornada esportiva. Aí sim, com algumas novidades. Ganhe a camisa 2021 do Galo. Seja meu Galo Auto Truque. Ligue 0800-945-1313 e associe-se. Abra uma conta no Mercantil do Brasil e tenha seu banco no seu celular. Quem vai desvendar esse mistério? Como é que vai jogar um lado? Como é que vai jogar o outro? São os comentaristas da Itatiaia. Meu abraço para você, Júnior Brasil. Diga lá. Alô, Cirilo. Grande abraço para você, Edu, amigos e amigas. Mais um grande jogo, uma final com muita tradição, com muita coisa em volta. Do lado do América já começa com ganho. Lisca aparece no banco. Isso é interessante até na entrevista que Lisca e Cuca e os capitães participaram. O Lisca até falou, pode ser que seja um América um pouco diferente. Vamos ver qual vai ser a postura do América. América que chega depois de uma boa classificação, merecida. Tem uma defesa que eu gosto muito, o Anderson e o Bauerman. Não tem aí o João Paulo, perde a bola parada, um bom cruzamento. Aí o Marlon, jogador que foi contratado, o Romano falou, o último a chegar, que fica a expectativa de que dê conta do recado. Um meio de campo muito forte, Zé Ricardo em ascensão, Juninho que se reencontrou já nos últimos jogos, acelerando, sendo surpresa, polivalente, Alê vivendo seu melhor momento e o Bruno Nazário que estava jogando pelos lados, mas já começou a ter um pouco mais de liberdade para inverter com o Alê, ora o Alê e o Juninho vão pelo lado direito e o Bruno Nazário ganhou mais mobilidade, quando ele ficou só encostado no lado direito e saiu do meio, entendi que o América perdeu muito, mas já na última partida teve muita mobilidade no lado americano e isso acabou funcionando. Tem o Felipe Azevedo, que é um cara de velocidade, rompedor, um cara que abre bem pelo setor esquerdo, e Rodolfo também vivendo uma fase excelente. Rodolfo, artilheiro aí do Mineiro, jogando muito, participativo, bem fisicamente, volta, puxa, aparece, dá opção, serve aos companheiros. E aquele cara que incomoda bastante dentro da área. Já o Atlético é um Atlético muito diferente. Um Atlético que vem de um desgaste, uma ótima classificação confirmada na Libertadores, num jogo desumano, que a Conmebol foi omissa, covarde de ter permitido o jogo. E um desgaste psicológico, físico, gás lacrimogêneo para os jogadores. Então, vamos ver como que essa turma vai se portar. Vem aí com o Hever, o homem que fica à frente da zaga, já fez isso. E acredito que ele, com essa liberdade, à frente, à zaga, protegendo, ele se encaixa muito bem nisso. Então o Atlético ganha uma consistência, lembrando que está sem aí o Jair e sem o Keno. O Dodô, que não cai em nada o rendimento dele, o Arana vive um momento espetacular. Mas o Dodô, toda vez que entrou, ele segurou muito bem a onda no setor esquerdo e é uma alternativa muito positiva. Arana pode jogar dobrando, com liberdade até pelo lado esquerdo e trazendo criação para o meio de campo. Tietê, o homem de confiança que tem se encontrado, também muito polivalente. Nacho, que partida diante do América de Cali. Jogando muita bola, também pode aparecer bastante, com muita liberdade, não só pelo lado esquerdo, mas é o cara que cria, dá enfiada de bola. Savarino, aquele jogador de velocidade e que incomoda bastante, cresceu finalizando, servindo aos companheiros, e o cara que é um monstro, né? O Hulk, que fase excelente, gols na Libertadores, vivendo um momento espetacular desde que foi colocado nessa função, nesse acerto pelo Cuca. Então, o Atlético, como vai se portar nesse novo sistema, com os três zagueiros, sem o Keno no lado esquerdo? Então, o Atlético diferente, fica essa expectativa da função, como que vai ser definida esse desenho, mas aparentemente deve caminhar para isso. Um jogo de duas equipes que chegam com moral. Isso gera a expectativa de que a gente tenha um grande jogo, Cirilo. Com toda certeza. Júnior Brasil, comentarista da Itatiaia, falando deste Atlético e América. América e Atlético, Atlético líder da primeira fase com 27 pontos. Foram 9 vitórias e 2 derrotas em 11 jogos. O América foi o vice-líder com 22 pontos, com 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. As melhores equipes da fase classificatória chegando a esta decisão. Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos para você. Quero saber também, Edu Panzi, a sua expectativa para esse primeiro duelo da fase final, decisão do Campeonato Mineiro. Fala, Panzi, um abraço, boa tarde. Outro abraço para você, Cirilo, abraço sempre especial ao ouvinte ligado na jornada esportiva da Itatiaia, e hoje é decisão, final de campeonato. Grande abraço também ao Júnior Brasil, vamos dividir mais um clássico, desta vez com o Galo e o Coelho. Cirilo, o América não tem surpresa, né? Tem uma substituição por conta de lesão, de problemas físicos, e vai o Marlon pelo lado esquerdo, já é um jogador rodado, experiente, tem lá seus 20 e muitos anos. Então, não acredito que deva sentir o tamanho do jogo. É claro que está chegando agora no estado, chegando agora no América, seu primeiro clássico, mas como já é rodado, tem uma certa experiência no futebol, não dá para dizer que vá sentir. Fica o ponto de interrogação, né, costumeiro, quando o América do Lisca entra em campo. Qual América do meio para frente nós vamos ver? Se com aquela trinca de meio-campistas, com o Zé Ricardo tendo à sua frente Juninho de um lado e a lei de outro, ou se o Lisca vai promover alguma coisa diferente, como fez no jogo contra o Cruzeiro, quando levou o Alê para o lado direito, abrindo o Juninho, trouxe o Nazário para a esquerda para jogar ao lado do Felipe Azevedo, deixando o Rodolfo como centroavante e o Zé Ricardo ali entre as duas linhas de defesa e de meio de campo. Foi algo que surpreendeu o Felipe Conceição, que não conseguiu sair dessa surpresa, vamos dizer assim, promovida pelo Lisca. E aí fica essa curiosidade por saber o que, que o Lisca pode fazer para o jogo de logo mais com as mesmas peças. Ele já mostrou que tem capacidade para montar um América jogando de maneiras diversificadas com os mesmos jogadores. Isso mostra a competência do Lisca e o conhecimento em relação aos seus atletas. Pelo lado do Atlético, que hoje joga como visitante, apesar do Independência ser a casa do Galo também, aí sim o Cuca traz muita novidade, né? No papel, nós vemos 3 zagueiros. Será que teremos os 3 zagueiros? Eu imagino que sim. Alonso pela esquerda, Rabelo pela direita e o Hever mais pelo centro. Eu imagino que tenhamos, sim, 3 zagueiros. Não custa lembrar que na seleção do Paraguai, Alonso joga quase como um lateral esquerdo. Então, o Atlético hoje tem 3 jogadores que fazem a lateral. Alonso, Dodô e Guilherme Arana. Acho que vai ser o Dodô. O Arana como um meia mais adiantado, Tietê jogando como um primeiro volante, e aí fica a dúvida de qual o papel do Nacho Fernandes, né, nesse time. Você vai jogar pelo lado do campo, o próprio Arana. Arana vai fazer o lado esquerdo, vai ficar lado a lado com o Nacho, e teremos um Atlético com apenas 2 jogadores no ataque, Hulk e Savarino. Vai ser um 3-5-2? Vai ser um 3-4-3? Ou o Cuca ainda está armando outra surpresa que a gente só vai ver quando a bola rolar, Cirilo? Então, são indagações que ficam e que a gente vai descobrir quando a bola começar a rolar aqui no Independência. Acho que o Cuca monta essa equipe para ter superioridade numérica no meio de campo. Foi o que faltou ao Cruzeiro e que dificultou muito no clássico da semifinal. E talvez o Cuca tenha montado esse Atlético com essa expectativa, e claro, teve que segurar alguns jogadores, como o Keno, por exemplo, mas mesmo assim é um Atlético forte, e para mim segue favorito, Cirilo. Vejamos, muitos ingredientes para esse jogo, peças, estratégias, muito para ser observado. Quando a bola rolar às 4 horas, você não vai perder um detalhe sequer aqui na Itatiaia. Abraçando a você que está participando conosco, já já o Thiago Reis vai chegar com o seu nome e seu bairro. Você concorda com os nossos comentaristas? O que você espera de América e Atlético para essa decisão? 99651-9657. Em áudio, o pessoal está participando também pelas redes sociais da Itatiaia. O Alessandro Granada, lá do bairro Santa Mônica, está na audiência. O Dudu, no bairro Santa Terezinha, também está ligado conosco. O Renan Flávio, lá de Morada Nova de Minas, está participando com a gente. Obrigado a todos aí pela participação. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Para você que está chegando agora nesta jornada esportiva, seja muito bem-vindo. É uma honra ter a sua audiência aqui na Itatiaia. Para você que não está ligado, eles deram um recado na abertura dessa jornada esportiva. O primeiro tempo na jornada esportiva de ida, nesse primeiro jogo da final, vai ser com ele, com o dono do gol. Mário Henrique. Caixa. Esperando o primeiro gol do jogo, a massa atleticana. Lincoln tomando posição. Agora na sua juventude, na sua habilidade, vai tentar fazer o primeiro gol do jogo. Momento de grande responsabilidade para o garoto Lincoln. Traz as costas, ele toma posição. Vem de fora da grande área. Lincoln, é de caça que ela gosta, Lincoln. Tomando posição. Milagres no centro do gol. Lá vai ele. Lincoln, perto da direita, bateu. Caixa. Esquerdo metendo pro fundo do barbante, desafogando a grande massa atleticana espalhada em todo o Brasil. Mineirão pega fogo. 1999, o Caixa narrava pela Itatiaia, título do Galo contra o América, gol do Lincoln, meio campista. Lembra dele? Bom meio campista. 22, né? Como é que é, Caixa? 22 anos. É, que coisa. 22 anos, teve o até... Esse gol foi muito divulgado, ele saiu num CD, acho que do Atlético na época, e o Lincoln fez o gol na decisão, e o árbitro também era o Lincoln, Afonso Bicalho. Boa lembrança, cara. Era o Lincoln, Afonso Bicalho. Isso, 22 anos tem esse gol aí. Bom demais, bom relembrar, né, JVC? Sem dúvida, Caixa. Em 1999, fala, Romano. Pois é, o Lincoln, que era chamado filho de São Brás, o Sassuí, né? Hoje é empresário, inclusive, de dois jogadores do América, o Flávio e o Gustavo Gravino. Boa, é, o bem sucedido, inclusive, no mundo do futebol. O grande Lincoln, que fez história também, jogou no futebol alemão por muito tempo, no Schalke, no Kaiserslautern, foi pro futebol turco depois também, antes de retornar ao Brasil. Grande Lincoln fez o gol, esse gol na narrado pelo Caixa em 1999. O segundo tempo na Itatiaia vai ser com ele, ele que é o garoto que marcou. Chegou, Osman está ali aberto pela ponta direita, tentando infiltrar o Rafael Bastos. Lá vai Pablo, acreditou, partiu pra cima, encarou, ótimo passe pra Danilo, preparou, lá vai a bomba, olha o chute cruzado, marcou. Esse aí em 2016, 1º de maio de 2016, O Danilo Barcelos jogou demais naquela final, título do América contra o Atlético naquela ocasião. Esse foi o gol, um dos gols do primeiro jogo. Danilo fez os dois nesta partida, o América abria 2-0. O Prato descontou no finalzinho do jogo pro Atlético. No jogo de volta, o Danilo de novo foi responsável pelo empate na ocasião. E acabou saindo com o título o América. Lembranças positivas nesta jornada esportiva. Aproveitando, Emerson Romano, quer mais uma do América? E você bateu um papo com o Danilo recentemente, né, Romano? Pois é, ontem inclusive nós trouxemos no Bastidores e está no nosso podcast, nas plataformas digitais, no site da Itatiaia e no Acredita América, um papo com ele e com o Fernando Leal, que foi um dos principais líderes daquele elenco, era o cara mais de bastidores dentro do grupo de jogadores, falando da última vez que o América chegou a uma decisão de Mineiro, falando também da conquista. Então passa lá que o bate-papo está muito legal. A gente falava sobre essa mudança entre os relacionados, o técnico Lisca para este jogo. O Eduardo treinou normalmente durante toda a semana, mas teve um problema estomacal, já está bem, foi medicado e tudo, mas como ficou muito fraco, ele acabou sendo cortado na concentração e o Thales reapareceu. O América começou o Campeonato Mineiro tendo Léo Gomes, que já foi embora inclusive, improvisado de lateral direito. Depois o Thales assumiu essa lateral até o Joseph se recuperar. O Joseph contraiu o Covid e foi titular da lateral direita, fez até o gol no clássico, na vitória contra o Cruzeiro aqui no Independência por 1-0, porque naquele momento o Diego Ferreira estava contundido, uma lesão que ele sofreu em novembro do ano passado, demorou muito para a recuperação. Recuperado, ele reassumiu, aí como tinha o Joseph, como chegou o Eduardo, o Thales foi meio que esquecido e tiveram que buscar então o Thales às pressas para ficar à disposição. O Lisca tem na sua disposição aqui no outro, olha rapaz, saindo um solzinho aqui agora, que maravilha, hein? Ayrton pro gol 12, Thales para lateral direita 13, Ricardo Silva para zaga 14, Juninho Valouro, carioca, e o Sabino volantes, o Juninho 15 e o Sabino 17, para meiuca, Ramon 23, Lucas Gabriel 16, o Giovani com a 20. E a turma de ataque, Ademir 18, Lohan 24, Leandro Carvalho 21, Ribamar com a camisa 19. São as opções do Lisca aqui no Horto, informando o Varejão das Tintas. Varejão das Tintas, toda loja com pagamento em até 12 vezes sem juros. Mais uma do Atlético do Galo, Cláudio Rezende. Jogadores já fizeram aquecimento aqui no campo de jogo, já estão de volta ao vestiário. Daqui a pouco já com o uniforme para a decisão. E a gente destacava que ontem o Zaratio foi liberado pelo departamento médico. Ele já está totalmente liberado, treinou ontem com o argentino Zaratio, que até então era titular desse time do Cuca antes da lesão. Agora vai ficar mais uma semana aí em treinamento, pode ser que no segundo jogo, sábado que vem, possa ser relacionado o argentino Zaratio. E o Jair com o Keno foi mesmo a questão do secar, né? Do desgaste, é o exame que mostra o desgaste físico, os dois estavam mais desgastados. A gente já imaginava o Jair, o Keno também vem fazendo um papel de voltar a mais, ele mesmo destacou isso em entrevista, que está fazendo uma função tática diferente do que fazia com o Sampaoli. Então o Keno vem se desgastando muito e vem sendo um jogador sempre poupado no Campeonato Mineiro. Torcedor do Galo que acompanha aí todos os jogos aqui na Itatiaia, percebe que o Keno, ele vem jogando quase só Libertadores, por conta dessa situação também aí, questão física. E aí o Cuca faz essa opção do time diferente, já comentado aí tanto pelo Edu Panzi quanto pelo Júnior Brasil. Opções do banco de reservas, o técnico Cuca tem hoje. Lá pro ataque, o Marrone, tem o Tardelli, tem o Vargas e o Sacha e o Savinho. São cinco atacantes no banco. Tem o Johan e o Natan, mas como meias, os volantes, Franco e Alan. Para a zaga tem o Gabriel, até porque são três zagueiros no time titular, o Mariano para a direita e o goleiro Matheus Mendes. São as opções aqui do técnico Cuca para esse jogo. O time que começa a partida, o Dodô, está com dois cartões amarelos. Então o Dodô tem que ter uma atenção especial jogador pendurado no Galo, no time que começa, João Vitor Cirilo, informando o Varejão das Tintas. Cirilo. Opa! Aqui, em cima até do que o Cláudio falou, estava conversando com o Pancieri, e ele lembrava, em abril, no jogo do Atlético e Atletique, o Cuca já havia dito, numa coletiva, sobre a possibilidade de um dia ele tá testando os dois homens do lado esquerdo, Dodô e o Arana. Então, o Cuca já havia falado sobre isso. E um outro detalhe, né? Quando o Cláudio falou, já de cara, ó, não vai ter aí o Keno. O nome sempre que aparece é um Marrone, né? Aquele Sim. nome imediato que você lembra, uma característica similar e tal. Então, assim, a constatação de que um negócio, pelo menos assim, para uma mudança dessa, tudo bem, um teste desse, a gente não sabe como foi trabalhado em cima disso, mas mostra que o negócio pro Marrone não ficou legal não, porque para mim é ele, é um cara que eu gosto, acredito, ele consegue dar a mesma amplitude ali do Keno. Então, interessante ele não ter esse espaço, essa oportunidade, Cirilo. Cirilo. Ô, Panzi, até quero te ouvir também rapidamente sobre isso. Você concorda com o Júnior? Você acha que o Marrone poderia ter jogado? Ou a sua opção seria essa que o Cuca também escolheu pro jogo de hoje? Eu acho que se o Cuca não mexesse na estrutura do time, o Marrone poderia sim fazer o lado esquerdo. Mas a minha aposta é de uma estrutura diferente no jogo. Com dois homens no ataque... ali eu ainda tenho dúvida se são três zagueiros mesmo. Falei isso lá no meu início de comentário. Não acho nenhum absurdo o Cuca adiantar um dos zagueiros para fazer o papel de primeiro volante e ter o Tietchan um pouco mais à frente com o Arana e o Nacho flutuando solto, com o Dodô de lateral e o Guga pela direita. E aí ele tendo um zagueiro fazendo papel de primeiro volante, ele pode, na hora de defender com uma linha de quatro e fazer uma linha de cinco, junto os dois zagueiros e os dois laterais. E algo que pode dar muito certo, bola parada. O Atlético tem um ganho em bola parada. Então, eu concordo com tudo que o Brasil disse em relação ao Marrone. Só acho que não foi opção para hoje, porque teremos e veremos um Atlético com uma estrutura de jogo diferente em campo. Obrigado a todos que fazem a Unimed BH ser muito mais que um plano. No plantão esportivo da Itatiaia, Fabrício Calazans, domingão de decisões pelo Brasil. Fabrício, boa tarde. Tô ligado, deixa comigo, um abraço, boa tarde, João Vitor Cirilo. Domingão de várias decisões, Brasil afora, começando com os campeonatos que estão na mesma situação do nosso estadual. Final, jogo de ida, destaque para a final Grenal. Campeonato Gaúcho, daqui a pouco às 4, no Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional contra Grêmio. Lembrando que no Campeonato Goiano, também às 4, final ida em Anápolis, Grêmio Anápolis e Vila Nova de Goiás. No Pernambucano, também às 4, aliás, todos esses que eu vou dizer serão às 4 da tarde. Na Arena Pernambuco, Sport contra Náutico. Campeonato Baiano em Alagoinhas, Atlético de Alagoinhas contra o Bahia de Feira. Duelos de ida, final que já foram encerrados. Aconteceram pela manhã. No Maranhense, no Castelão, em São Luís, o Sampaio Correia venceu o Motoclube 1-0. No Mato Grossense, na Arena Pantanal, o Cuiabá bateu o Operário de Várzea Grande 2-1. E no Campeonato Paraense, em Belém, Estádio Souza, o Paysandu perdeu, foi goleado pela Tunaluso, 4-2. Agora, João Vitor Cirilo, lembrando que tivemos também Taça Rio. No Engenhão, pela manhã, o Vasco, com o gol do Germancano, argentino, venceu o Botafogo por 1-0. Agora, os campeonatos que estão na fase semifinal. Destaque maior, o Paulista. É jogo único, a semifinal do Paulistão. Daqui a pouco, às 4, na Arena Corinthians, tem Corinthians e Palmeiras. Empate leva a decisão para os pênaltis. E às 8:30 no Morumbi, tem o São Paulo contra o Mirassol. Outra situação, catarinense. Semifinal, lá é duelo de ida e volta em Marcílio Dias. Daqui a pouco tem Marcílio Dias contra Chapecoense. E para finalizar, Cirilo, tivemos hoje rodada completa, Campeonato Espanhol, 37ª rodada, é a penúltima da competição. O Atlético de Madrid venceu o Osasuna de virada 2-1, chegou a 83 pontos e pode ser campeão na última rodada, mesmo se perder Para isso, o Real Madrid não pode vencer o seu duelo na última rodada. O Atlético de Madrid tem 83 pontos, o Real Madrid tem 81, a briga fica entre os dois, e o Barcelona, que hoje esteve em campo e foi derrotado, já não briga pelo título do Campeonato Espanhol, informando Mercantil do Brasil. A Prefeitura de Belo Horizonte oferece consultas online para casos suspeitos de coronavírus. Acesse pbh.gov.br. Antes do Seu Nome e Seu Bairro com o Thiago Reis, vamos completar a ficha do jogo, Emerson Pansieri. Um abraço, boa tarde. Um abraço para você, Cirilo, boa tarde. Para a gente completar, então, apita o jogo, Anderson Alves de Souza, o assistente número 1, Ricardo Júnior de Souza, e o assistente 2, o auxiliar 2, Frederico Soares Vilarinho. Quarto árbitro, Paulo César Zanovelli. Quinto árbitro, Leonardo Henrique Pereira. E no VAR, meu xará, Emerson de Almeida Ferreira. Esse timaço aí da arbitragem, para manter tudo em ordem e o clássico transcorrer naturalmente, informando Unimed BH. Boa, Emerson Pansieri. Thiago Reis está de volta nesta jornada esportiva. O que será que está pensando o torcedor americano, o torcedor atleticano, hein, Thiago? Boa tarde. Boa tarde. Estamos de volta no Domingão Esportivo da Itatiaia para ouvir a galera sempre jogando para cima, moçada. Prefeitura de Belo Horizonte oferece consultas online para casos suspeitos de coronavírus. Acesse pbh.gov.br. Vamos trazer o torcedor para a roda, começando com o torcedor do América. Afinal de contas, hoje o mando é do Coelho. Então eu abro espaço para a nação americana. É hora de ouvir você, torcedor do Coelho. Sua expectativa para a bola que rola já já aqui no Indepa. Seu nome e seu bairro. Fala, Thiago Reis, aqui é Guilherme do bairro Santa Lúcia, torcedor do América. Hoje é 2-1 pro Coelhão, hein? E sábado que vem vai dar 1-1 e o Coelhão vai faturar o Campeonato Mineiro. E depois vamos com força pra ficar no Brasileiro da Série A. Coelho! Valeu, um abraço pra você, Guilherme. Mais um torcedor do Coelhão, hein? Seu nome e seu bairro. Sou Marcos Bracini, estou aqui na região de Justinópolis. 1-0 pro Coelhão. Pode anotar aí, 1-0 pro Coelhão. Fechou, um abraço pra você aí no Just, no Justinópolis, e aí no Just ou em qualquer outro lugar. Solicite serviço da Prefeitura em segurança e sem sair de casa. Acesse pbh.gov.br, Prefeitura de Belo Horizonte. Seu nome e seu bairro. Ô, Thiago Reis, boa tarde. Aqui é o Maurício do Gávea 1 e Vespasiano. Tô muito confiante. 2-0 pro Coelhão hoje e vamos rumo ao título semana que vem. Um abraço. Outro abraço para você também, Maurício. Muito obrigado pela sua participação, hein? Seu nome e seu bairro. Boa tarde, Thiago Reis. Aqui é o Rafael Luquezzi, do Salgado Filho. Tô na escuta da Itatiaia. Gostei da escalação do Lisca. E hoje vai ser a vitória para ter vantagem na final. E vai ser 3-1 América. Vai para cima deles. Coelho! Ah, Rafa, senti firmeza, viu? Obrigado pela sua mensagem. Vamos fechar com a torcida do América. Mais um americano aqui na nossa jornada esportiva, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Seu nome e seu bairro. Alô, Thiago Reis. Seu nome e seu bairro. Sou Ayrton Senna Barbosa, do bairro do Carmo. América hoje, 2-0 pra cima do Atlético. Pra cima deles, Coelhão. Simbora. Ihuuu, valeu, Ayrton, olha aí, os times entrando em campo agora, o América como mandante, né, vem com seu uniforme de número 1, a sua belíssima camisa em verde e preto, o calção verde escuro, o meião também. Por sua vez, o Atlético tem a camisa de número 1, mas joga com calção e meião brancos, né, o calção principalmente é do uniforme número 2, joga com calção branco o time do Galo hoje aqui no Indepa. Por falar no time do Galo, vamos trazer o torcedor do Galão da Massa para falar, para registrar sua opinião, hein, torcedor do Galo. E se precisar sair, use máscara cobrindo o nariz e a boca para se proteger e proteger a todos do coronavírus. Prefeitura de Belo Horizonte, torcedor do Galo, seu nome e seu bairro. Boa tarde, seu nome e seu bairro. Sou Dimas Martins de Dionísio. Com certeza vai dar Galo hoje. Não vai ser fácil, não, mas com certeza vai dar Galo. Tardelli neles. Valeu, Dimas, é o Tardelli no banco, é opção, quem sabe aí pro segundo tempo, sempre aquela fumaça do Dom Diego, né? Seu nome e seu bairro. Seu nome, seu bairro, seu nome, seu bairro. Sou Flávia, moro em Arcos, na Avenida Laura Andrade. Quero mandar um abraço pro pessoal da Rádio Tatiaia e torcendo aqui pro Galão da Massa hoje brilhar, hein? Tchau, obrigado. Um abraço aí, galera. Um abraço, Flávia. Obrigado. Aí puxou até o seu nome e seu bairro, né? Muito obrigado, viu, Flávia? Mais um torcedor ou torcedora, seu nome e seu bairro. Alô, Thiago Reis, aqui é Edgar de Sete Lagoas. Eu gostei da escalação. Pra dar um nó lá no Lisca doido, né? Nós vamos ganhar 2-1, Thiago. Valeu, Edgar. É o Galo hoje com 3 zagueiros num sistema diferente, né? Seu nome e seu bairro. Boa tarde, Thiago Reis e equipe da Itatiaia. Aqui é Hugo Valdolato, de Várzea da Palma, norte de Minas Gerais. Eu acredito que o jogo vai ser um jogo bom, não vai ser um jogo fácil. O América tem um conjunto bom, mas eu acredito que o Galo vai sair vitorioso desse jogo de hoje, ampliando ainda a vantagem para o próximo jogo. Boa, valeu, Hugo. Um abraço para você em Várzea da Palma. É o seu nome e seu bairro virtual. Então você é o nosso convidado de qualquer parte do planeta. Eu vou passar régua no seu nome e seu bairro antes da bola rolar o Independência com você. Seu nome e seu bairro. Alô, Tiagão Reis, aqui é o nosso amigo Zé Galinha, direto de Uberaba, nas Minas Gerais. Espero que o Galão vá pra cima deles com muita força e sem piedade, Tiagão. 4-0. Valeu, Zé Galinha! Eu conheço o Tião Galinha. O Zé Galinha é a primeira vez, viu, Cirilo? Tinha um personagem de novela que era o Tião Galinha, não tinha, Cirilo? Acho que tinha, Tiagão. Não é muito da minha época, não, viu? É, você é mais Você tá lembrando mais do que eu. Acho que você tem um pouco mais de vivência, eu acho que era o Lima Duarte que fazia o Tião Galinha. Ele mesmo. Olha aqui, pra se proteger do coronavírus, lave bem as mãos com água e sabão sempre. Prefeitura de Belo Horizonte. Quando o tema é novela, eu sabia que o noveleiro do Romano apareceria. Ô, Cirilo! Sim! Já deixa o convite pronto, né? Após o jogo, a gente registra o torcedor novamente, americanos e atleticanos, na repercussão da nossa jornada esportiva. Aqui tá tudo pronto, o gramado do Independência, todo ele, quase todo com sombra. Só o gol da direita que tem um pouquinho de sol, mas nada que vá atrapalhar o goleiro que ficar por ali não, viu, Cirilo? Boa, Thiago Reis, repórter do Seu Nome e Seu Bairro. Salva aí, torcedor, 99651-9657, no pós-jogo a sua participação. Vamos lá pra etapa inicial na Itatiaia. Primeiro tempo vai ser com ele, o dono do gol. Segundo tempo com o garoto que marcou. Então, eu já passo a bola pra você, Caixa. Mário Henrique. Muito obrigado, João Vitor Cirilo, trazendo a sua alegria, o seu comando, a pré-jornada da Itatiaia com todas as informações do jogão. Momento importante do Campeonato Mineiro, chegamos à grande decisão, depois de muita disputa, depois de muitos jogos, a decisão do Campeonato Mineiro com o Atlético tendo a vantagem. Vai tomando posição para a minha esquerda, o time do Galo, que vem com as camisas listradas em preto e branco, os calções brancos e muitas chuteiras coloridas ali, ó. Deixa eu contar essa ali, ó. A cor de rosa. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 5. O nosso Igor Rabelo com a chuteira verde. E o Nacho com a chuteira rubro-negra ali, vermelha e preta. O Hulk tá aqui, pronto. Camisa 7 do Galo. Coelhão também tá prontinho. O Bauerman tá ali, o grande zagueiro do Coelhão. Também pronto. Cavicchioli, grande goleiro. Tudo pronto para começar o jogão. Primeiro tempo com Caixa. Segundo tempo estaremos com Mênio Lima na transmissão do futebol pelo rádio. Já estamos na hora. 4 horas em Belo Horizonte. Vai rolar a bola, vai começar o jogão. Você disse que o Galo tá aparecendo com quem, ô Edu? Tá aparecendo que vamos fazer aqui Juventus e Sassuolo pelo campeonato italiano. Ah, beleza. Tá muito parecido. É, com esse calção branco, o Galão da Massa tá ali de meias brancas também. Aquela última reunião, né? Eles fazem ali aquela roda, se abraçam para falar alguma coisa final, é aquele grito de guerra que também acontece nos vestiários e fica tudo pronto para o início do jogão. Para vocês se posicionando aí, você que está no radinho, você acompanhando a audiência da Itatiaia. À esquerda vai ficar o time do Atlético, o goleiro Everson. Vai ficar ali, aqui no Independência, na parte fechada do Horto, onde normalmente fica a loucura. Vai defender aquele gol ali. E o goleirão Cavicchioli do América vai defender o gol que fica à minha direita. O Cavicchioli fica ali embaixo do placar eletrônico, do telão aqui do estádio Independência da Arena. Independência ainda vazia por conta do Covid. Neste momento, um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do Covid no nosso país. E eu estendo esse minuto de silêncio à cidade de Montes Claros, a nossa querida cidade de Montes Claros, cidade importantíssima de Minas Gerais, ao Ademar Micalho, um grande atleticano que faleceu em Montes Claros. Ele ficou famoso, criou a Casa do Galo, uma casa toda decorada em homenagem ao Atlético. Faleceu essa semana e está recebendo o nosso abraço, toda a família, todos os amigos da cidade de Montes Claros, pela passagem do Ademar Micalho. E atenção, torcedor do Brasil, apita o árbitro, rola a bola, começa o jogo. Mário Henrique. Bola rolando, começa o Galão da Massa diante da equipe do Coelhão. É jogão, é emoção, é na Rádio de Minas. A bola está aqui pelo setor esquerdo, vai tentar descer para o campo de ataque a equipe americana. Nosso Alencarzinho da Silveira Júnior passou aqui na cabine também, zoando aqui. Eu tô no ar, rapaz. A bola saindo aqui pela lateral. É o presidente do América, o nosso Alencarzinho, nosso colega lá na Assembleia. Gente boa, mas hoje vai dar galão, viu? Alencar, a bola saindo aqui pela lateral, o primeiro tempo é com caixa, o Enio Lima chega com a galera do Coelhão, já já no segundo tempo e a emoção é solta no seu rádio, era a grande decisão. A bola vai saindo aqui pela lateral, é lateral para Marlon fazer a cobrança no campo de defesa, ele vai sair jogando. Sentiu, 0-0, é comecinho de jogo, é o Hulk aí. É, o Hulk tomou uma pancada ali na panturrilha, mas se recuperou, né? O Hulk foi o primeiro, já que caiu no gramado, caixa. Tá certo, é começo de jogo, é na Rádio de Minas, você ligado na maior rádio do Brasil, é jogão, chama o caixa na Itatiaia. Hulk, na metade do campo, ele mata a bola no peito, entrega errado, ela volta a favor da equipe americana, chega no Dudu, rouba a bola pro time do Atlético, a bola bateu no braço dele, mas manda seguir o juizão, deu sequência no lance, ela cai na ponta direita, vem pro domínio do lateral, que é o Diego está pelo setor de ponta direita, traz a bola para Rodolfo, é o artilheiro do Coelhão, ele traz a bola pro setor de meio campo, encosta a bola buscando a movimentação do jogador que o Zé Ricardo, olha o Zé, abre aqui na esquerda, ela vem pra Marlon estreando hoje no time do Coelhão, devolve a bola pro Bauerman, Bauerman domina sempre a segurança aqui do lado esquerdo da zaga, cutuca na direita pra Anderson, lá vem o zagueirão, sobe pelo setor de meio campo, tentou lançamento, foi pra ninguém, Everson, tá tranquilo lá atrás pra fazer a defesa. Ô Mário, as aparências enganam, né? O Atlético nesse início não tem três zagueiros, o Hever é primeiro volante, é aquele 4-4-2 tradicional. 4-4-2 tradicional, tá dizendo o nosso Edu Panzer, comentarista da Rádio de Minas. E lá vai pro campo de ataque na ponta esquerda, tenta descer o time do Atlético. Opa! Pegaram o Arana lá pelo alto, hein? Na dividida, subiu o Arana, que joga hoje mais adiantado ali como meia, sofreu uma falta. Quem acompanha o ataque do Galo no primeiro tempo? É, o Arana foi disputar a bola no alto, caixa, com o zagueiro do América, o Anderson. E aí, falta marcada pelo árbitro no início do jogo. Galo bate 0-0, informando o Sindeac. No campo de defesa, está dominando a bola ali pelo setor esquerdo, o time atleticano. Rolada a bola para Dudu, ele está pelo setor esquerdo, chama a bola para Alonso. É o zagueirão do Atlético abrindo a bola para Igor Rabelo. O Hever fica um pouco à frente dos dois zagueiros, né? O Hever fica numa situação ali de quase volante na equipe do Atlético. O lançamento de bola na ponta esquerda vai saindo a bola ali pela lateral. É lateral no setor de meio campo para a equipe do Coelhão fazer a cobrança. Morar a 5 minutos do centro de contagem. Sim, com uma MRV, você pode. 0-0, começo de jogo, é começo de decisão, é com caixa na Itatiaia, lá vem o Zé. Zé Ricardo domina a bola na roda gigante, faz a bola chegar até o setor esquerdo, vem para Marlo, domina, se manda, vai embora, tenta descer o time do Coelho. O Atlético marca aqui na entrada do seu campo, a bola tocada para o Alê, ele domina aqui pela situação de lateral esquerdo, entregando a bola para Bauerman. Bauerman devolve a bola para Marlon, Marlon domina de novo pelo setor esquerdo, tenta um passe, toca a bola na frente, ela vem para o Nazário. Bruno Nazário domina a bola na ponta esquerda, cutuca mais avançado na ponta, ela chega para Felipe. equipe faz o giro. O América toma as ações do início do jogo. Rolada a bola para Zé Ricardo. Ele trabalha com Mali. Trabalha aqui na intermediária contrária ao time americano. Abertura de bola pelo setor direito. Vem de novo na direção dele. Domina o Rodolfo. Ele deixa a ponta atrás para o Miolo. Faz tudo. Trabalha para entregar quase a domicílio aqui para o jogador que era o Bauerman. Ele domina. Ultrapassa o adversário. Gravado pela meia esquerda. Faz o lançamento na ponta direita. Domina. Se manda. Vai embora o Coelhão. Atenção. Bola para Diego. Dominou. Rolou na direita. Entrada grande área. Perde a bola o Felipe. Chispa lá atrás. Tira a Hever. Afasta o perigo. E ela volta para o Guga. O Guga domina. Mete a bola para Savarino. Savarino domina na ponta direita. Não vem com tanta velocidade. O time do Atlético dá tempo da recomposição da defesa americana. O toque de bola para trás para Tietê. Domina. Rola para Igor Rabelo. Daí a Hever. Hever de longe recua para o goleirão que sai para fazer a defesa. Fica com ela. Everson para o Galo. E vai sair para o jogo. Faça a proteção na Autotruque. Ganhe a camisa 2021 do Galo. Ligue 0800 945 1313. Olha a bola chegando próxima grande área de bico. Tira lá atrás o Marlon. Ele despacha a bola para o campo de ataque. Só vê ali o Igor Rabelo para fazer o corte. Ela fica para Zé Ricardo. Ele tenta dar um tapa na bola. Ela cai na ponta esquerda. Vem Hever lutando aqui pelo setor de meio campo. Recuperação de posse. Bola para o time do Atlético. Toca para o Miolo. Ela vem na direção do Nacho. Mais atrás ainda para Igor Rabelo. Tenta o lançamento. Era para o Hulk. O Hulk tenta o domínio. O zagueiro regou a bola pro Cavique. Olha, ele vai dar um bicudo pro céu, tira dali do jeito que deu, para volta pra Hever. Rechaça de cabeça de novo. Hever tenta meter de novo a bola no Hulk. Muito forte, mas tranquilo pro Anderson, que domina ali pelo lado direito da zaga e faz a abertura de bola para Diego. Diego vai trabalhar pelo setor direito, toca a bola pra Zé Ricardo. Rola a bola agora no comando, perdeu Tietê. Recuperação de poste, bola do time do Atlético, bola pra Arana, bateu pro gol. Passa à direita pela linha de fundo e a escanteio pro Galo, Rezende. Finalização de longe do Arana. Tentou pegar desprevenido ali o Cavicchioli, goleirão do América. Tocou na bola. O árbitro mostrou ali, ó. Teve o toque pela linha de fundo, a escanteio. O Atlético chega e Savarino vai bater na esquerda. Savarino tomando posição a 6 minutos do primeiro tempo, 0-0 no placar. É começo de jogo. A Itatiaia ligada com você na maior audiência do Brasil. Escanteio pro Galo, lá vai Savarino pra bola, pezão direito, jogou na área. Cavicchioli tirou, ela vai voltar pra Tietê, ainda na ponta direita. Tietê deixa a bola sair e é só lateral pro time do Atlético bater aqui na ponta direita. Tem pressa o time do Galo pra fazer a batida. Vai tomando posição por aqui Guga, Tietê deixa a bola pra Guga fazer a cobrança já sem muita pressa. O lateral direito do Atlético, ele vem para a batida, rola a bola para trás, vem para Igor Rabelo dominando pela zaga, mais atrás ainda, chegando agora para Everson. Recolheu. Everson domina pelo campo de defesa para o time do Atlético. Vai tentar descer para o campo de ataque. Ele vem para o pezão direito, faz o lançamento de bola para Dudu. Ele mata na coxa esquerda, coloca no chão, rola a bola ali na direção do Nacho Fernandes, que trabalha a bola para trás. Ela vai ficar para Alonso. Alonso dominando para o time do Atlético, toca para Igor Rabelo. É aqui pelo setor direito. Rabelo domina. Para, devolve, toca de novo a bola para Everson. Everson rola a bola pelo Miolo, ela vem para Tietê. Tietê domina, faz o lançamento, é para o Hulk na grande área, muito forte, não chega para ele. Cavicchioli tranquilo para ficar com ela, Rezende. É, tentava o lançamento, o Arana apareceu ali, o Hulk saiu um pouco, trouxe a marcação. O Arana tá aparecendo como um atacante nesse início de jogo, 0-0, informando o Mercantil do Brasil. O governo de Minas avança na vacinação, mas os cuidados continuam. Evite aglomerações, acesse vacinaminas.mg.gov.br. O tempo passa no relógio do caixa, quase 8 minutos passados. Primeiro tempo de partida, 0-0, é o clássico. Primeiro tempo com Caixane. O Lima vem na etapa final, vai embora o Coelhão. Aqui na ponta esquerda, bola para Felipe, domina, deixa a ponta atrás para o meio. Toca a bola para Zé Ricardo, atrás para Bauerman. Bauerman domina, o zagueirão da 3. De novo para ele. Depois de passar a bola para Zé Ricardo, toca de lado para Anderson. Anderson domina pelo setor direito, abre ainda para Diego. Diego vai tentar a descida para o campo de ataque. Muito respeito de ambas as partes deste início de jogo. Está concordando comigo aqui o Panzi. A bola aqui no setor esquerdo para o Bauerman. Toca a bola para Zé Ricardo. Zé Ricardo dominando na defesa. Vem tentando tocar a bola aqui pelo setor canhoto. Chega para o Bauerman. que de longe recua para Cavicchioli e vai ficar com ela. Domine, vai sair jogando. Obrigado a todos que fazem da Unimed BH ser muito mais que um plano. 8 minutos jogados, bola para Campanha, ataque na meia direita, ela vai ficar para Juninho. Juninho dominou, rolou lá na lateral para o Diego. Diego domina, tenta de novo com Juninho. Juninho devolve a bola para Diego, mais atrás ainda. Ela chega agora para o domínio do zagueirão Anderson. Ele tenta dar um passe para frente, ela fica na metade do caminho e volta pelo setor esquerdo para Alonso. Alonso tentou com o Mátio completamente errado. Ela volta pelo setor esquerdo, vem para tentativa de cruzamento. Jogada, bola na entrada grande área. Puxou a tabela, o América rolou para Zé Ricardo lá na frente. A tabela foi feita, a bola para Lê. Abriu, abriu lá na ponta esquerda, na cabeçada. Chegou, boa bola para o Rodolfo. Tentou, gira e perde a bola na sequência. E tira o Atlético do jeito que deu. E volta a bola para Savarino. Vai passar aqui o Guga. Savarino vai para o campo de ataque. Encosta a bola para Hulk. Já perdeu. E volta a bola para a equipe do América. Tentando aqui pelo setor esquerdo. O novo toque foi dado. Ela bate no contrário e volta. E fica pela meia esquerda. E fica no mirado agora pelo Ali. Ele tenta fazer a passagem. Encosta a bola para Marlon. Marlon gira a bola da esquerda para a direita. A bola vai cair de novo lá na ponta. Vem para Diego. Tenta o América de novo subindo lá pelo setor direito. Bola rolada agora para Juninho. Que devolve. Vai recomeçar com o Anderson aqui atrás. Vai tentar de novo o time do Coelhão. A bola na meia direita. Chegando ali para o domínio agora do jogador que era o Rodolfo. Rodolfo traz a bola para trás de novo para Juninho. Tenta o lançamento agora errado. Fica tranquilo pro Guga aqui na defesa. Ele domina e tenta sair jogando na velocidade. Faz um lançamento para ninguém. A bola tá fácil lá atrás pro goleirão que sai para fazer a defesa. Cavicchioli fica com ela. Abre uma conta no Mercantil do Brasil e tenha seu banco no celular. 10 minutos jogados passados. É o primeiro tempo de partida. 0 lá, 0 cá. O tempo passa, passa o tempo. No primeiro tempo, 0 a 0. Olha o sol de novo aparecendo aqui na região leste. Este de Belô, da minha querida Belô. Olha a bola para Mátio Fernandes. Ele toca, toca na frente. O zagueiro corta a bola, volta espirrada, fica no meio campo. Tocada na ponta esquerda para o jogador americano que corria por aqui. É o Bruno Nazari. A bola acabou saindo pela lateral e parou, parou. Tietê vai amarrar a chuteira ali. O jogo está parado. Vai tomando posição aqui o Guga para fazer a cobrança. É pelo setor direito, ele vem para a cobrança do lateral. Joga a bola para o campo de ataque, vai cair lá na ponta direita para Savarino. Savarino tem um todo domínio, devolve a bola de longe. Ela volta para o Cavicchioli, que vai ficar com ela. Supermercados BH, gol de qualidade e um show de preços baixos para você. E lá vai para o campo de ataque o Rodolfo. A bola passou embaixo do pé dele e fica fácil aqui para o domínio do Atlético, que fica com ela no campo de defesa. E sai jogando errado o time do Galo. Abertura de bola para Alê. O Alê tem abertura lá na ponta esquerda, era na direção do Bruno Nazário. A bola vai muito forte, eles não se entendem e a bola fica fácil com o Atlético no seu campo de defesa. O Galo que veio bastante mudado para essa partida hoje aqui no Morto. E atenção, torcedor do Brasil, o tempo passa, 11 minutos jogados, primeiro tempo de partida e o placar marca 0 para o Atlético, 0 também para o América. Campeonato Paulista, semifinal, jogo único, Arena Corinthians. Vitor Luiz abre o placar para o Palmeiras, 1-0. Itatiaia Futebol, Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro, decisão com Caixa na Rádio de Minas. Mário Henrique. Eu tô na boa, na maior rádio do Brasil, 0-0 no jogão. É bola pro campo de ataque, tenta descer o Atlético, subiu o impedimento do Savarino, o árbitro está marcando. Lá em Montes Claros, o Brau cabeleireiro, o Cleitinho da barbearia no Jaraguá e o Jesus do mercado distrital ligados com Caixa. E lá vai pro campo de ataque a equipe americana, lá pelo setor direito, a bola para ali, acaba saindo pela lateral, é lateral, o América tem pressa, vantagem do Galo, tá 0-0, mas o Atlético fez melhor campanha e ela fica pelo setor direito, dominada ali pelo Diego, para trás Bauerman domina pelo setor esquerdo, tenta descer para a equipe americana. Ele vai fazer o lançamento ali no miolo. A bola passou por um, por outro, mas fica tranquilo lá atrás. É recuada para o Beverson, que fica com ela. Vai sair jogando com o pezão direito, abrindo a bola aqui pelo setor direito, tenta descer para o campo de ataque. O Atlético fica com a bola dominada pelo Guga. Guga toca, toca de lado para o Tietê. O Tietê domina, vai tentar fazer a passagem, abrindo a bola ali pelo setor defensivo. Agora para Alonso. Alonso domina, tenta descer para o campo de ataque, 0-0 é o placar e fica no setor defensivo. Ainda a bola para o Hever, ele bate para o campo de ataque, ela vai cair na direção do Savarino. era o Arana por ali, levou a lenhada por baixo aí, hein, Romano? Tomou aquela famosa capinada no meu campo, né, Caixa? E o lançamento, o Savarino ia chegar com perigo no gol do Cavicchioli. Falta cobrada. Falta cobrada. O Atlético tenta descer de novo para o campo de ataque. Ainda o Réver ali pelo setor de meio campo. Bola para Hulk. Tabelou com o Réver. Abriu para o Savarino, para o Cavicchioli. Que dá um bico lá atrás para cortar. Quase chega o Atlético. Pensa rápido o Hulk. Já deu um tapa ali. Já estava tentando deixar toda complicada a defesa americana. O Atlético vai tentando. Vai tentando se encontrar no campo de jogo. A bola do Dodô não saiu. Beredá, bola para trás. Ela vai chegar para Alonso. Alonso domina. Campuri defesa pelo setor. Setor esquerdo vai tentar descer para o time do Atlético. Bola para Réver. Réver toca atrás. Igor. Igor na defesa. Entregando ali no comando para Tietê. Tietê dominou. Deu um tapa estranho ali. Consertou a tempo. Tá tudo no comando. Entrega atrás para Alonso. Mais atrás ainda. É para o Everson ficar com ela. Obrigado a todos que fazem da Unimed BH. Ser muito mais que um plano. Everson está com ela e está jogando para o setor de meio campo, entregando a bola para Arana. Arana dominou, Savarino passou, é bola para Savarino, vai dominar em condição, o zagueirão chegou antes para cortar. Marlon afasta a chegada perigosa do time do Galo e depois a falta da sequência e o Igor Rabelo reclama. Ô, Rezende! É aí, é boa recuperação mesmo no lateral esquerdo, Marlon, que foi novidade na escalação do América. O Savarino na dele, né? Na velocidade, estava tendo uma sequência, uma ideia de jogo boa, o Atlético, para chegar dentro da grande área, mas realmente o lance foi interrompido pelo Marlon. E depois o Igor Rabelo estava conversando com o árbitro, se livrou do cartão amarelo aí, na chegada mais forte para cima do Bruno Nazário, informando o Varejão das Tintas. Cláudio Rezende trazendo a informação. 15 minutos, eu já tenho minha hora de opinião na decisão do campeonato. Edu Panzi na Rádio de Minas. Pois é, Mário, eu acho o América com muita paciência, muito controle de jogo, passes curtos, o Atlético tentando chegar com mais rapidez, um passe mais longo, tentando achar o Hulk, o Savarino. Quando tocou mais curto, conseguiu chegar próximo. Há um revezamento entre Nátio e Arana e o Réver jogando como primeiro volante, né, Brasil? Exatamente, o Arana com aquela liberdade de encostar ali no lado esquerdo, coisa que ele faz muito bem, inclusive finalizando. E o jogo se passa mais pelo setor esquerdo do Atlético e setor direito do América. Savarino pouco acionado, nesse último lance até apareceu. Olha o Tietê pro gol! Cato Cabichioli! No canto esquerdo, Tietê chegou e eu curti, Cláudio Rezende. É, foi bom o chute do Tietê, o desvio no meio do caminho ainda, o Rodolfo estava tentando ajudar por ali e complicou um pouco para o Cavicchioli, goleiro do América, mesmo com desvio, fez a defesa. Galo chegou de novo, Caixa. Galo chegou de novo com o perigo e a Itatiaia ligada com você. 0-0 no jogão. Eu quero a bola na rede, eu quero a alegria do povão. Aqui, Estádio Independência, no Morto. E lá vem o Coelhão. A bola para o setor de meio campo e escapuliu bem na direita. A bola para o Rodolfo. Ele vai chegar com perigo na ponta direita. Vem para cruzamento, levantou na boca do gol. Vai chegar para o Alê. Alê correu na cabeçada, entregando a bola para Marlon. Joga direitinho o time do América. Arrumado o time do Coelhão. Domina a bola aqui no campo de ataque, a bola para Zé Ricardo, dominou, escapuliu, chega Tietê, apara, corta, tira para o time do Galo, encosta para trás, a bola vem para Guga, Guga tenta fazer a abertura de bola aqui na direita para Savarino, faz a volta, gira o corpo, Savarino sai da marcação, entrega a bola no miolo, lá vem Nacho Fernandes, lá vem o Galo, vai tentar o toque de bola na esquerda, abrindo para Dodô, recolheu, recebeu o Dodô, aqui na direita tem o Guga, ele para, ele prende, ele toca a bola de lado, ela vai voltar para Alonso, Alonso dominando pelo setor defensivo, abrindo bola para Igor Rabelo, que devolve a bola para Alonso, Alonso domina pelo setor defensivo, 17 em primeiro tempo. Olha a bola para Réver, Réver para Tietê. O Atlético com dificuldades de sair para o campo de ataque, achou a brecha agora aqui na direita. Vai embora o Guga, para o campo de ataque, cruzou o Guga, passou por todo mundo, pintou o Galo na boca do gol. Nátio bateu, o goleiro catou, largou, voltou para o Hulk. Catou Cavicchioli de novo! Sensacional, goleirão do América! Por duas vezes a chance do gol do Galo, ela não entrou, Rezende. É, e o Cavicchioli já começa a aparecer aí como o grande nome do América. A bola transou na grande área, o primeiro chute foi do Nacho, sobrou pro Hulk, trouxe pro pé direito. E aí a defesa boa mesmo do Cavicchioli no chute do Hulk. Deu o goleiro do América nessa, Caixa. Mario, olha como é forte, é muito forte esse ataque do Galo, a hora que chega com a bola redonda, hein, Thiago? O Lisca deu uma dura aqui no Eduardo Bauer, mano, porque no cruzamento ele foi com o pezinho mole, colocando o pé pra trás, levou uma dura do técnico americano, o zagueiro Eduardo Bauer, mano, Caixa. Aos 18 minutos, uma emoção, hein, Edu Panzi? Pois é, e o Atlético chegou como a gente pedia, né? Com passe mais curto ao invés dessa bola mais comprida para Hulk ou pro Savarino. Acho que se o Galo jogar assim, vai levar mais perigo ao América. É, o Galo tá tentando chegar. Vem com o time mudado, mas quando arredonda ali na frente, a rapaziada sabe no riscado. Quase o gol do Galo. Cavicchioli, que defesa sensacional no chutão do Hulk. E vê o Coelhão dando a resposta pra ninguém. Lançamento errado, a bola está fácil pro goleirão atleticano. Quer a nova camisa 2001 do Galo? Associe-se ao Meu Galo Autotruque. Acesse meugaloautotruque.com.br. O Atlético tenta tomar as rédeas do jogão. Abertura de bola aqui pelo setor direito, chegando pro Guga. Guga toca para trás. Ela vem pra Hever. Hever domina pelo setor defensivo. Pegando bola agora na direção do Tietê. O Tietê tentou o lançamento errado e a bola volta pelo setor de meio campo. Vai ficar ainda para o time do América. Tocada aqui pela lateral. Saindo a lateral, é lateral no campo de defesa para o América fazer a cobrança. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. 20 minutos passados. Já já vamos gerar o tempo e o placar do futebol do Domingão na Rádio de Minas. Lateral batido, vai embora para o Gabriel. Ataque a bola para ali. Dominou, vai para o chão. Tava ali no detalhe, era o Bruno na Zário, acabou perdendo a bola da sequência, ela fica pro Arana, Arana toca a bola para trás, ela vem pro Everson, goleirão do Atlético domina, e sai jogando com o Alonso, tá tentando roubar o time do América, teve que dar chutão lá atrás o Igor Rabelo, e volta a bola pra equipe americana, tocada ali pelo setor de meio campo, não perde ganha, ela vem pra Nacho, rouba bem a bola de novo, o time do América toca para trás pra Bauerman, Bauerman abre pelo setor esquerdo, entrega pro Valê, Ale faz bom trabalho aqui pelo setor esquerdo, vem o Guga na dividida aconteceu, ficou sentindo o jogador americano. Fica caído, hein? Ficou caído, me parece aqui o Alê, a dividida Marlon. Foi forte. Tem que parar, né? Não é o Alê, não, né? É o Marlon. Ah, é o Marlon. Lateral que tá estreando, tá aqui caído. Juizão tá mandando seguir. Tem que parar, Juizão. Ué, o América tá precisando fazer o resultado. Tá querendo fazer gol. O menino não tá fazendo cera, não, ué. Ô, Romano. Ele sentiu, porque o Guga chegou junto com ele ali fazendo o corte. E ele acabou sentindo. No momento ele caiu e ficou. O Guga até chega ali, conversa com ele e estamos ali explicando. Eu fiz assim, eu fiz assado. O doutor Celso Azevedo está ali atendendo o lateral esquerdo do América. Romano, e substitui ao titular João Paulo. E aí, ô Romano, o tornozelo direito, viu? O tornozelo direito, a atenção toda com o jogador que agora se levanta. O jogador, o Marlon, aqui com também o departamento médico do América. Tá certo, vai se recuperando ali o Marlon, já tá legal, vai voltar pro jogo. Foi uma dividida muito aqui à frente da cabine, então a gente viu bem de perto, foi uma dividida forte. E graças a Deus tá tudo certinho ali, mas é aquele lance, né, que vem os dois por baixo, muito forte na saúde, os dois laterais, o Guga e o Marlon. Mas já tá tudo legal. Vamos pro jogo. O jogo tá gostoso. Vai sair gol já já e eu quero ver. Olha o Tietê. Dominou e rolou pro Savarino. Deu um tapa aqui na direita pro Guga. Guga domina. Meteu de novo pro Tietê. O Tietê domina pelo setor de meio campo. Rola a bola pra Igor Rabelo. Que abre. Abre agora na direção do Alonso. Alonso domina pela meia esquerda. Vai tentar fazer a descida. Abrindo bola pra Igor. Pra Dodô. Dodô domina na esquerda. Devolve a bola pra Alonso. Alonso domina. É o zagueirão do Atlético. Tocando bola aqui na direita de novo pra Igor Rabelo. Igor recebeu. Recebeu, dominou, tocou para trás. Everson manda o pezão direito na bola, errado, ela volta pro time americano. Olha o Rodolfo, faz bom giro para cima do Alonso, ele vem pela ponta direita, atenção, vem para cruzamento, levantou na área, Dodô cortando e tirando o perigo lá atrás. Ela vai voltar pro time do América, que tenta fazer a proteção, perde a bola na sequência, desce o time do Atlético, a bola para trás do Hulk, chegou agora pro Arana, ele abre na esquerda. O Rodolfo ficou reclamando de uma falta ali, não, é o Bruno Nazar que ficou reclamando ali, a bola vai para a ponta esquerda, tentativa de descida, houve a falta, o árbitro está marcando. Na verdade é o lateral Diego, que só agora vai voltando, ficou reclamando de uma falta que o árbitro não deu E a falta agora é pro Atlético lá na ponta esquerda, Rezende. É, e o Alê fez a falta, reclamou com o árbitro, tomou uma dura ali do Wanderson Alves de Souza, que é o dono do apito aqui para a decisão. Falta pro Galo, Savarino tá chegando, Nátio Fernandes também ali, é da intermediária, mas o Galo coloca altura aí na área do Coelho. 23 minutos jogados, estamos passando pela metade do primeiro tempo no Morto. Bola na área, tira de cabeça, afasta ali o Diego, o Atlético atacando. E já deu falta do Igor Rabelo, é grandalhão demais, forçou a barra ali para cima do jogador americano, bola no chão e o árbitro está marcando. E atenção, vamos gerar o tempo e o placar do futebol. 24 minutos jogados, primeiro tempo de partida. Estamos do Independência com sol na região leste de Belo. No placar marcando, Atlético e América, 0 lá, 0 cá. No jogo de ida da decisão do Campeonato Gaúcho, Beira Rio, Porto Alegre põe na conta do mineiro Thiago Galhardo. O Inter sai na frente, 1-0 para cima do Grêmio. Olha o Erika com perigo na boca do gol. Alonso tira lá de trás para aliviar e para afastar, cortando o perigo. E volta o Hulk, domina a bola para o time do Atlético, faz boa abertura para Dodô na ponta esquerda. Arana já é opção na ponta esquerda. O Dodô vem para o miolo, vai tentar a inversão para o Barana. Recebeu em condição, tá valendo, vem cruzamento, bola para o Hulk. Passa por ele, passa por todo mundo e vai pela lateral. É aqui na defesa, eu confirmo o placar. 25 minutos jogados, Atlético 0, Coelhão nada. No gauchão, final, jogo de ida, o Internacional 1-0, gol do Thiago Galhardo pra cima do Grêmio. A Rádio do Futebol em Minas, aniversariante da semana, o Vitor Emanuel, nosso Vitinho, abra soprando velinhas, um abraço no caixa, o Maurício Magazine lá em Montes Claros, o Moisés do Vale, no Morro das Pedras, a audiência da Itatiaia, lá em cima, com jogão na Rádio de Minas, é jogão, chama o caixa na Itatiaia, e já já tem o garoto que marcou as emoções do segundo tempo com ele, é Laica, nós vamos rachar o bolo. Já tá aquecendo a voz aqui o nosso Enio Lima. A bola solta no campo de defesa, dominada aqui pro Wanderson, toca para trás pro Kavik, olha, ele bate com o pezão direito, tenta lançamento na ponta esquerda, passa por todo mundo, saiu, é lateral, é na ponta direita pro time do Atlético fazer a cobrança, a bola dominada na ponta direita para Savarino, cutuca para Hever, Hever domina e vem pro miolo. O Atlético vai dominando o jogo nesse momento, bola para Dodô, na ponta esquerda dominou, cruzou em cima do adversário, explodiu no Diego. E é lateral pro time do Atlético, bater lá na ponta direita, vai esperar porque a bola bateu ali na barriga, como diz lá na roça, na boca do estambo. Bateu ali na boca do estambo, né, mano? E tá parado o jogo, o Diego tem que dar aquela respirada ali. Tem que dar aquela respirada, o Dodô vai para a cobrança do lateral, o jogo tá gostoso, 26 minutos, 19 para acabar o primeiro tempo, o Atlético em cima, vai tentar o seu gol, olha a bola para o Nátio Fernandes, ajeitou para o Tietê, deu um bico para o céu, ela vem na direção do Guga, nova cabeçada ali para o comando, ninguém chegou, ela vai ficar aqui pelo setor de meio campo, dominada agora pela equipe americana, já perdeu, volta para o Savarino faz o giro de bola e encosta ali. Mas o jogo tá parando demais, parou de novo, agora mais uma contusão ali, agora bateu a cabeça, jogador do América, hein? Felipe Azevedo tá ali caído, departamento médico do América, tá chegando mais um atleta do Coelho, jogo parado aqui no Independência, 0-0, informando o Sindeac. Vamos de opinião no futebol do Brasil, Júnior Brasil, tá gostando do jogo, Brasil? O jogo tá legal e você disse bem, o jogo é do Atlético, o Atlético tá melhor, o Atlético já teve 3 oportunidades, a América jogando nitidamente por uma bola, um América preso, um América que não se expõe, um América bem mais contido, tem um Nazário mais próximo do Rodolfo, caindo pela esquerda, mas ofensivamente o América não está funcionando, Edu. É aquele fator surpresa, né? O Lisca tentando entender o que o Atlético está fazendo em campo. E aí o torcedor do Galo, Brasil, pode perguntar, mas por que a opção pelo Hever de primeiro volante se o Alan está no banco? Eu acho, e aí na coletiva o Cuca vai poder explicar, acho que é para ganhar aquela bola parada. Tem um ganho na bola parada, que é um dos pontos fortes do América do Lisca, viu, Caixa? Tá certo, nosso Edu Panzi traz sempre o comentário do jogo, a leitura do jogo para você, ouvinte da Itatiaia. 0x0, 0x0 na decisão, bico lá atrás do zagueirão, bola vai saindo do outro lado, é novo lateral, o árbitro está marcando, era a ponta direita, é para Guga fazer a cobrança. Varejão das Tintas, toda loja com pagamento e até 12 vezes sem juros. Igor Rabelo recuando a bola para o goleirão Everson. Everson vai sair jogando aqui no campo de defesa. 0x0 no placar, o tempo passando, o tempo passa. Rádio de Minas confere com você todos os lances, todas as informações do jogão. Lá atrás, olha ele, dominando, vai tentar, sai jogando para o campo de ataque, a equipe atleticana, bola rebatida, volta para o Nacho, perde e ganha ali no meio campo, o América fica indeciso, o Anderson chega, não sabe o que fazer, toca a bola para trás, para o Cavicchioli, que sai de bico, e joga a bola para o campo de ataque, o América ainda não chegou à meta do goleiro Emerson, o Atlético já chegou com perigo, e a bola é tocada de novo para o campo de ataque do Atlético, o Bauerman recua de cabeça para Cavicchioli, tranquilo, vai sair para o jogo, abre uma conta no Banco Mercantil do Brasil e tenha o seu banco no celular. Na defesa, dominando a bola Everson, tenta sair jogando errado, Nacho recuperou para o time do Atlético, desceu Nacho, com perigo ainda ele, apareceu o Guga na direita, bola para ele, cruzou para o Hulk na cabeçada, para o Nacho, vai dominar na grande área, está em posição de impedimento. Ô, Rezende! Depois o cruzamento lá do Guga para o Hulk, que disputou no alto, já estava à frente o Nacho Fernandes, o auxiliar marcou, não teve dúvida não. Impedido o argentino do Galo, que tentou chegar de novo. 0 a 0, informando Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. 0 a 0 no jogão. A bola aqui, campo de defesa, sai jogando o Cavicchioli, é o goleirão do Coelhão no campo de defesa. Ele abre a bola ali para Anderson. Anderson vem ainda pelo setor defensivo. Agora toca no meio campo, entregando ali na meia direita para o Felipe. O Juninho se apresenta, toca na direita para Diego. Rouba a bola o time do Atlético. O garoto está chegando de pé em pé. A bola para o Hulk. Perdeu. Chega Anderson, toma ali a frente, toma ali a bola e fica com ela. E abre aqui pelo setor esquerdo para Marlon. Marlon vai tentar a descida pelo setor canhoto, devolvendo a bola para Bauerman. Bauerman domina a bola pelo campo de retaguarda, entrega a bola ali pelo setor esquerdo, vai tentar um lançamento de bola. Ela acaba sobrando aqui pelo setor canhoto e tenta abertura de bola pelo setor direito. Agora ela vem na direção do jogador que é exatamente o Rodolfo. Rodolfo dominou e girou a bola para Zé Ricardo. Zé Ricardo domina na roda gigante, no círculo central ele domina, se manda, vai embora, abre a bola na direita, ela chegou agora para o domínio do Diego. Diego domina, para, prende, deixa a ponta atrás para o Miolo, tenta a tabela, puxa aqui para o camisa número 10, domina Bruno Nazário, tenta para trás, ela volta na direção do Zé Ricardo. Zé Ricardo toca a bola, fecha-se todo o time do Atlético, tem dificuldades de chegada da equipe americana, a bola para o Zé Ricardo, vai roubar o Atlético com o Nacho Fernandes e ela acaba saindo pela lateral. Se precisar saída, use a máscara cobrindo o nariz e a boca para proteger todos do coronavírus. Prefeitura de Belo Horizonte. Trintinha, 31,5. 13,5 para acabar o primeiro tempo. Guga tira de cabeça aqui atrás, entrega a bola para Savarino. Savarino tenta pelo alto, a bola vai voltar para Rodolfo. Recuperação de bola do time americano. Toca a bola para Nacho. Nacho para o Hulk. O Hulk deu bola para trás errada e ela volta agora para o time americano. Abertura para Bruno Nazário lá na ponta direita. Ele domina e toca de lado, de ladinho. Ela vem na direção do Alê. Alê rola a bola lá no comando. Vem de novo para o Alê. Alê domina. Vai passar o Diego. Diego passa pela direita. Ele tenta roubar a bola Tietê para o time do Atlético, arredondo aqui no campo de defesa para Alonso, aí o Atlético não tem aquela velocidade costumeira dos jogos, recua a bola para o Everson e recomeça aqui no setor direito. Ela volta para Guga, que abre a bola para Nacho Fernandes. Nacho Fernandes toca a bola para Guga, Guga faz a abertura de bola no comando, ela chegou para o domínio do Hulk. Hulk rolou para o Tietê lá na lateral esquerda, mais à frente ainda para Arana. O Atlético chega bem na intermediária contrária, toca a bola para o Savarino, vai mandar o sapato para o gol, para fora do gol. Sumiu o Cláudio Rezende, o buraco é mais embaixo, Rezendão. O Savarino gosta de pegar desse jeito, né, Mário? Mas dificilmente ele chuta no gol. De muito longe, o Savarino tentou o ângulo esquerdo ali do Cavicchioli, que só observou a bola aí pra linha de fundo, 0 a 0. Boa bola para o campo de ataque da equipe americana. Olha ali o Bruno Nazário, abriu para o Rodolfo, vai lançar no comando. Para ninguém. Tranquilo, Everson, para ficar com ela. Atendimento Varejão das Tintas online, seguro e rápido. É o Atlético que eliminou o Tombense nas semifinais. É o América que eliminou o Cruzeiro, Mario, nas semifinais do campeonato. Oi! É para o Pansieri. Preocupação no América. O Bruno Nazário volta a se queixar de dores no tornozelo. Ainda aquela pegada no início do jogo, ele foi atendido, tornozelo direito. Preocupação no Banco Americano, Caixa. É, o Bruno Nazário tá ali se recuperando. O Ademir está no banco, é que é um ótimo jogador. Depois o Pans fala disso também. Bola aqui no campo de defesa, recuada, chegando aqui para o goleirão Everson. Sindeac, o sindicato, que é a cara do trabalhador. O tempo passando, 34 minutos, o tempo não espera, o tempo lá vai embora. Rolada a bola para Tietchan, abriu aqui na direita, chegando para o domínio do Guga. O Guga deixa a ponta, traz para o meio, vai tentar o lançamento, prefere curtinha. Chega ali para o Bigor Rabelo, de novo para o Hever. Hever ameaça um passe, mas devolve a bola de novo para o Everson. Vamos gerar o tempo e o placar do jogo, 34, primeiro tempo passados pela minha marca, 0 para o Atlético, 0 também para o Coelhão. 35 minutos do primeiro tempo na Arena Corinthians, semifinal Palmeiras 1, Corinthians 0. Itatiaia Futebol, Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro, vamos nessa com Caixa. Mário. Eu tô aqui feliz da vida na maior rádio do Brasil. Vai embora para o campo de ataque, o time do Atlético, bola tocada para o Hulk. Não teve o domínio, ele tentou um passe de primeira, a bola saiu mascada, melhor para o Coelhão, que já fica com ela e tem lançamento na ponta direita, chega de cabeça, rodou para fazer o corte. O Atlético vai tentar a descida com o Nacho, ele dá um toque ali buscando a movimentação do Hulk, vem Zé Ricardo, já rouba para o time do América, erra o passe no Coelhão na saída de jogo, a bola volta para Arana, Arana domina ali pela situação de meia esquerda, toca a bola para trás, vem para Igor Rabelo, o Atlético se reorganiza para tentar a descida com o Hever, Hever lança para ninguém, a bola está fácil lá atrás, saindo pro goleiro, Cavicchioli fazer a defesa, ganha a camisa 2021 do Galo, seja meu Galo Autotruque, ligue 0800 945 1313 e associe-se. Está pelo setor direito, time americano, lançamento de bola lá na ponta direita pro Juninho, vai pro chão, ganhou uma falta, o juizão deu, hein, Romano? Deu a falta do Dodô para cima do Juninho. O Alonso até aponta. Um bandeira não marcou nada, mas foi o Wanderson, o árbitro. Marcou, ele é rente a linha lateral, já campo de ataque do América. Ali na bola tem o Diego, fica sapeando. Sai daí, Diego. O Bruno Nazário pediu para cobrar. Lá na ponta direita vai tomando posição para fazer a cobrança. O time do Coelhão ajeitando a bola, Diego, para fazer o lançamento de bola. Vai jogar dentro da grande área. Atenção, torcedor do Brasil. 0 a 0 é o placar. Vem levantamento de bola aí na boca do gol. 0 a 0. Bola cruzada na boca do gol. Desvio. Para fora, escanteio. Olha o América em cima. Ô, Romano. A tentativa de corte do Hever. Cabeceou para trás. A bola passou na frente do Eduardo Bauer, mano. Foi muito rápida, foi para a linha de fundo, escanteio. Marlon, lateral esquerdo na cobrança. Marlon, lá na ponta esquerda, tomando posição para fazer a cobrança do escanteio. Ele vai posicionando a bola para fazer o levantamento de bola na boca do gol. 0 a 0 o placar, a chance agora é americana. Demorou, mas o Coelhão chegou lá na ponta esquerda. Um jogo de poucos escanteios. Vai para a bola, levantamento na primeira trave. Passa por todo mundo, ninguém chegou. Ela vai sobrar lá do outro lado para o Bruno Nazário. Ele vai ficar com bela dominada pela ponta direita. Toca a bola para trás para Juninho. Juninho recolheu, recebeu, o tempo passa, nós vamos caminhando para a parte final deste primeiro tempo. Bola recuada para o Cavicchioli, dominando a bola para o time do Atlético. Ele vai tentar avançar com o pezão direito, vai tentar o lançamento. Joga a bola para o campo de ataque lá na ponta esquerda. Tenta o Bauerman na cabeçada. Ela vai voltando para o Savarino, que toca para o Hulk. O Hulk faz a passagem de bola na direção do Arana. O Arana toca agora para o Savarino. Vai dar o ladrão. Ele abre a bola na direita, chega para o Guga. Chega de bico, Juninho, para acordar. Obrigado a todos que fazem a Unimed BH ser muito mais que um plano. Tempo passa, passa do tempo. 37 minutos jogados, é o segundo, é o primeiro tempo, meus amigos do Brasil. Bola pro campo de ataque, o Hulk dominou, em condição, lançou pro Savarino na área, pro Mato, zagueirão Anderson, mas campeio pro Galo, Rezende. De novo, agora chegou o Anderson. O Savarino tá tentando escapar. A zaga do América, por enquanto, vai parando aí o atacante venezuelano do Atlético. É escanteio pro Galo agora na direita. Nacho Fernandes se apresenta. Nacho Fernandes tomando posição para fazer a cobrança. Lá na ponta direita, ele vem para a perna esquerda, vai Chuchu, verá na grande área, autorizada a cobrança, bola na área. Juninho subiu, ressassa de cabeça, corta. E ela volta aqui na direção do Guga. O Guga dá mais um chute para frente, ela vai cair na ponta direita. Caiu para o Igor Rabelo, de atacante, para o Nacho. Linda finta, pintou o gol do Galo na boca do gol. Não, Savarino, a bola era para o Hulk. O Savarino tirou dele. E bico aqui atrás do Dodô. Rezende, me conta tudo, Rezende. Que matada de bola deu o Nacho Fernandes, quem conhece mesmo. Tentando desarticular ali a defesa do América, depois você falou bem. Savarino acabou perdendo um pouco tempo da bola. De novo, a defesa do América se deu melhor ali no disputa com Savarino, Caixa. 0-0 no jogão, olha a cabeçada do Rever tirando o perigo, jogando a bola ali para metade do campo, luta de novo, o Rever dá mais um passe de bola na frente, ela volta para o Hulk na cabeçada, o jogo fica pelo alto, fica estranho, difícil, chega o Zé Ricardo, arredonda a criança e coloca no chão, 39 minutos, Edu Panzi Júnior do Brasil, opinião na decisão na Itatiaia. É um jogo de final de campeonato, né, Caixa? Acho que houve muito respeito por parte do Cuca na escalação, pensando muito nas virtudes do América, e há muito respeito em relação ao América dentro de campo. O América agride pouco, o Atlético se retrai muito. Acho que típico de final, não dá para dizer que nenhum dos dois treinadores estejam errado. Mas eu tô vendo um excesso de respeito, viu, Brasil? Eu já tinha até dito isso, Edu, porque o América sabe que já está sofrendo, ficando ainda mais preservado, segurando a onda, o time mais postado defensivamente, jogando por uma bola. Se abrir, aí vai ficar pior, o Atlético tá melhor, tá mais seguro e funciona defensivamente. O Coelho aposta na bola aérea e mesmo assim de quando em vez. Máscara no queixo não protege ninguém do coronavírus. A máscara deve cobrir o nariz e a boca. Prefeitura de Belo Horizonte, o tempo passa. 40 minutos do relógio do Cássio, eu confirmo. Quarentinha, primeiro tempo. O placar aqui mostra 0 para o América, 0 também para o Atlético. Campeonato Gaúcho, final, jogo de ida, 43 minutos do primeiro tempo. O Inter vence o Grêmio por 1-0. Itatiaia, futebol. Emoção. Decisão! Caixa! Mário Henrique! Ligado na maior rádio do Brasil, comandando toda a equipe internacional neste primeiro tempo. Enio Lima vem já para o segundo tempo, para as emoções do América contra o Galo. Até agora nada de gol, 0-0 é o placar do jogão. Será que os gols estão ficando pro nosso Mr. Pequi? O nosso Enio Lima? O jogo tá parado, o Everson tá sentindo alguma contusão ali. Ô, Mário. Oi. Ali é o adutor, é próximo da virilha, no que ele fez o gesto pra dar a batida, repuxa. Sentiu o Everson, tá balançando, fazendo sinal com a cabeça com negativa lá, fazendo justamente isso. O movimento do chute, aí repuxa. Aí tem que tomar aquele comprimidinho no intervalo, viu, Mário? Tá certo. Varejão das Tintas, toda loja com pagamento e até 12 vezes sem juros. Bauerman tira de cabeça uma bola para a equipe americana aqui pelo setor esquerdo. Vai tocar a bola lá atrás para o Cavicchioli. Olha de onde recua a bola. O Alê, de longe, de muito longe, abre uma conta no Mercantil do Brasil e tem ao seu banco no celular. Abraçando o nosso ouvinte, assíduo Lucas, lá no Rio. Gente boa, ligado. Rafael Buriti, o João. Joaquinzinho, ligados da Rádio de Minas, torcendo pro Galão, e tá 0-0, e a vantagem é do Galo, e o América tenta chegar, e o Galão já chegou, e a bola não entrou, e vai pro campo, ele ataque na ponta esquerda, o Dodô, ele domina, ele vem, avançando pro campo, ele ataque pro time do Atlético, tocou a bola pro Nacho, bobeou, perdeu, lá na direita ela fica pro Rodolfo, artilheiro americano, também ainda não se apresentou ali na grande área, bola tocada para trás, para Anderson, cerca o Atlético, tenta roubar a bola e roubou com o Tietchan. bate. O Zé Ricardo teve que chegar para dar um chutão e tirou. E a bola voltou pro Rodolfo. Vai passar o lateral, Diego. É bola pro Diego. Ele não foi. E chegou zagueirão cortando Igor Rabelo na cobertura. E ela volta ainda pro time do América, que vem à frente agora definitivamente. O Coelhão. Abertura de bola da direita para a esquerda. Caiu pro Marlon no peito, no chão, pra perna direita. Ameaçou bater. Tocou de calcanhar. Voltou pro Zé Ricardo pro gol. Pra fora do gol. Passou à direita, Romano. A tentativa do Marlon, né? Perna esquerda, puxou pro meio, pra direita, meu amigo. É cegueta. O toque pro Zé Ricardo. Chegou dividido com o Tietê. Esse ano ele até já fez um gol assim no Campeonato Mineiro contra o Coimbra. Só que desta vez a batida foi muito ruim. Liga de fundo, tiro de meta, Everson na cobrança. Informando o Sirec. Futebol é emoção, é com Caixa na Rádio de Minas. Estamos caminhando para o finalzinho do jogo. Olha a abertura de bola na ponta direita, vai chegar agora para a direção do Savarino. Savarino tentou chegar para o domínio, a bola acabou saindo. É lateral para o time do Atlético. O Galo tem pressa aqui na ponta direita. Nacho Fernandes já fazendo a cobrança. Ela chega para o domínio do Guga. O Guga vem para o campo de ataque. Ele faz o giro da direita para a esquerda. Ela cai lá na ponta esquerda para o Dodô. Dodô dominou, chamou lá na ponta esquerda. O jogador quer Marana. Arana domine, toca de lado, ela volta agora na direção do Hever. Hever domine, abre a bola na ponta esquerda, vai embora pro campo de ataque na ponta esquerda do Dodô. Recebeu, recolheu, tocou pro Arana. Aí pro Hever por elevação, era pro Dodô e perde a bola na sequência. Ela fica pro América no campo de defesa. Tenta sair jogando errado o América. Sai a bola de novo pela lateral na ponta esquerda. Lateral já batido, a bola está pelo setor esquerdo. Vai tentando descer pro campo de ataque, equipe atleticana. Olha um toque de bola errado, ela voltou pro Rodolfo, vai descer o América agora, em contragolpe o time americano. Abertura de bola na ponta esquerda, ela chegou pro Felipe, abriu lá na direita, boa bola pro Balê, levou pra perna esquerda, cruzou, bola na área, Igor Rabelo cortou, Zé Ricardo voltou pra dominar e abriu na ponta esquerda, bola pra Marlon, ele domina, aberto na ponta canhota, leva pra perna direita, pra perna esquerda, tenta o trabalho pra Rodolfo, fecha-se o Galo, volta a bola pro Zé Ricardo, lançou no comando, tira de cabeça, força lá atrás o Alonso. E ela volta pro Hulk, que domina e vai tentar sair jogando o Hulk. Ainda demora para fazer o passe o Hulk até perder a bola e volta o Coelhão. Perde, ganha no meio campo, o jogo ganha emoção. Atenção, bola na esquerda para Rodolfo, chegou com perigo, lançou no miolo, boa bola para Lê, levou pra perna esquerda e tentava a devolução pro Rodolfo, acabou perdendo. E sai a bola pela lateral. E ficou com medo, né? Confira. Mais dois, Caixa. Vamos até os 47, Mário. O que você falou, Romano? Ah, o Ale ficou com medo. Poderia ter batido na perna direita. Foi puxar para a esquerda para fazer um passe. É. Tava, tinha clareado para a direita ali na entrada da área. Seria perigoso o chute do Ale. 45 e meio, temos mais um minuto e meio. O América vai terminar esse primeiro tempo lá no ataque. Olha lá o lateral para a equipe americana fazer a cobrança. Vem movimentação, tenta grande área, 0 a 0, lateral batido, bola para Juninho, tenta na cabeçada, volta a bola espirrada, fica aqui na defesa e sai a lateral para o Atlético fazer a cobrança. Não, lateral para o América. Última volta do ponteiro. Estamos no último minuto, meus amigos do Brasil. É o lateral aqui na ponta esquerda para a equipe americana fazer a cobrança. O América ainda insiste, ainda luta, ainda peleja, ainda martela. Olha a bola na meia esquerda para o Valê. Ele abre lá na direita para o Diego. Domine, recua a bola para Anderson. Anderson vem à frente. O América tenta aproveitar o finalzinho, não. Aí o Anderson jogou a bola lá onde fica a galocura, longe do gol. Ô, Romano! O Anderson, de vez em quando, baixa um espírito maluco nele. Quer sair jogando, quer fazer lançamento, quer chutar pro gol. Acho que o Lisca tem que falar com ele o que meu pai falava, viu, Caixa? Faz o que eu te mando, deixa que você sabe. Tem que inverter, né? O Ale e o Anderson. O Anderson tinha que tocar e o Ale tinha que ter chutado. Eles fizeram o contrário. Tiro de meta, apita o árbitro, nada de gol no primeiro tempo. 0 pro Galo, 0 também pro Coelho. América e Atlético terminam o primeiro tempo do primeiro jogo da decisão, empatados. JVC. Vamos nessa, Caixa, Mário Henrique. O Caixa narrou a etapa inicial. Será que os gols ficaram pro segundo tempo? Já já tem um garoto que marcou, Enio Lima, nesta jornada esportiva. Já já também a opinião de Edu Panzi de Júnior Brasil e a sua participação, torcedor, pelo Twitter, twitter.com/radioItatiaia. twitter.com/radioItatiaia. Participe conosco. Sua opinião sobre essa etapa inicial, sua expectativa para a etapa complementar, se você faria algum tipo de alteração, pode participar conosco, pode interagir com a gente. Esta é a Jornada Esportiva pela Itatiaia. Minas Gerais pode olhar para o futuro e ver um novo tempo. O Estado vai investir mais de 37 bilhões de reais em obras e serviços que vão beneficiar todos os mineiros, com mais saúde, transporte, educação e segurança. Chegou a hora de Minas avançar. E avançar com mais de 365 mil novos empregos, abertura de hospitais, reformas de escolas e muito mais. Acompanhe em minasemobras.mg.gov.br. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Preciso de dinheiro onde tem. Vem aqui. Seguro pra família também. Vem aqui. Se pinta um imprevisto, aonde vou? Vem aqui. Vem aqui, corretora de seguros e correspondente bancário. Em Contagem, na Avenida Cantagalo, 196. Aqui é que eu recebo pelo INSS. Pagamentos, benefícios, vem aqui que acontece. Estamos bem aqui. Bem aqui, corretora de seguros e correspondente bancário. Nação Americana! Já pensou em fazer parte da proteção que mais cresce no Brasil? O meu Coelhão Auto Truque chegou para levar a melhor proteção veicular até você! Faça sua adesão e leve de brinde a camisa oficial do América e uma bola personalizada do Coelhão! Além de tudo isso, você ainda ganha 6 meses de sócio torcedor Onda Verde. Ligue para 0800-947-5555 ou acesse meu Coelhão Auto truque.com.br e peça sua cotação para fazer parte do meu Coelhão Auto Truque. João Vitor Cirilo. Jornada esportiva pela Itatiaia. América e Atlético em campo nesse momento, com 3 minutos de intervalo nesta jornada esportiva. Torcedor, participa aí, twitter.com/radioItatiaia. Daqui a pouquinho eu registro a sua participação neste intervalo de América e Atlético 0-0. Fabrício Calazans no plantão esportivo. João Vitor Cirilo, intervalo de jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre. É a final, jogo de ida, Campeonato Gaúcho. O Internacional vai para o vestiário com a vitória parcial. 1-0 para cima do Grêmio, o gol até aqui marcado por Thiago Galhardo. Intervalo de jogo também no Campeonato Paulista. É semifinal, jogo único na Arena Corinthians. O Palmeiras, com gol do Vitor Luiz, vai vencendo o clássico contra o Corinthians por 1-0. À noite, às 8 horas, na outra semifinal, no Morumbi, o São Paulo vai receber a equipe do Mirassol. Decisão do Campeonato Goiano, jogo de ida em Anápolis. Grêmio Anápolis e Vila Nova de Goiás estão empatando 0-0. No Pernambucano, também final, jogo de ida, Arena Pernambuco. O Sport, com gol do Everaldo, vai vencendo o clássico contra o Náutico por 1-0. Campeonato Baiano, também final, jogo de ida em Alagoinhas. Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira estão empatando por 0-0. Campeonato Catarinense, semifinal, também jogo de ida em Marcílio Dias. Marcílio Dias e Chapecoense estão empatando por 1-1. E tem um jogo do Campeonato Capixaba, semifinal, duelo de volta. Estão jogando Vitória do Espírito Santo e Real Noroeste, na ida 0-0. O Real Noroeste está vencendo por 1-0, jogo com 48 minutos do segundo tempo. A bola rola até os 51. O Real Noroeste está confirmando vaga na final do Campeonato Capixaba para enfrentar a equipe do Rio Branco de Venda Nova do Imigrante. Informando, MRV. Faltando 6 minutos para 5 horas, vamos com informações da equipe de jornalismo da Itatiaia. Paula Rangel chegando nesta jornada esportiva. Já chega daqui a pouco a Santos, no litoral de São Paulo, o cortejo fúnebre com o corpo do prefeito Bruno Covas, que morreu vítima de câncer aos 41 anos. Antes, a despedida foi marcada por cerimônia na prefeitura paulistana, com missa e um cortejo com um caminhão de bombeiros pelas ruas da cidade. Moradores acompanharam, soltaram balões, fizeram homenagens. Ele será enterrado no cemitério Paquetá, onde está também o avô Mário Covas. A cerimônia restrita aos familiares. De São Paulo, Paulo Rangel. A Prefeitura de Belo Horizonte oferece consultas online para casos suspeitos de coronavírus. Acesse pbh.gov.br. Venha viver num mundo novo a 5 minutos do centro de Contagem. Venha para o residencial Bosque das Margaridas da MRV e more perto de supermercados, escolas, via expressa e tudo o que facilita a sua vida. Garanta já o seu AP de 2 quartos com área de lazer equipada. O Casa Verde e Amarela te ajuda. E agora, o ITBI e o registro são por conta da MRV. Ligue no 4000 e 49000. Chame no WhatsApp 31 99 009000 ou acesse mrv.com.br. João Vitor Cirilo. É a jornada esportiva pela Rádio de Minas. Primeiro jogo final do Campeonato Mineiro. Juntos na Itatiaia, acompanhando América e Atlético. Primeira parte, primeiros 45 minutos dessa decisão, 0-0, nada de gols. Torcedor participa pelas nossas redes sociais, pelo twitter.com/radioItatiaia, abraçando o Lúcio Jorge da Lagoinha, tá sempre conosco, tá mandando um abraço pro filho dele, o Felipe Matheus, estão na audiência da Rádio de Minas. Abraço também pro Rodolfo, pra Jéssica, estão na audiência também, lá no bairro Serra, aqui em Belo Horizonte. Obrigado pela audiência, pela participação. Eles são atleticanos, estão na audiência aqui da Itatiaia. Vamos fazer o seguinte, Panzi e Júnior Brasil, cheguem mais. Vamos falar um pouco sobre a etapa inicial. Vocês dois falaram muito em respeito de ambas as partes nessa etapa inicial. Quem jogou melhor? Quem foi melhor nessa etapa inicial? Primeiro você, Júnior. Valeu, Cirilo. Edu, para mim, acredito que para você também, ficou muito nítido nisso aí. Foi o Atlético. O Atlético foi melhor. Dá até para falar que o Atlético foi o Atlético, o time que agrediu mais, mesmo com uma postura diferente, e até foi interessante. O time funcionou também bem defensivamente. O Coelho abdicou mão de ser aquele Coelho que ia para frente, arriscando mais. Eu acho que respeitou o limite e a diferença da qualidade técnica das duas equipes. O Coelho, então, jogou por uma bola, jogou mais preocupado em se defender, não dar espaços. Mas o Atlético, quando o Coelho arriscou e foi para cima, a defesa, esse sistema com o Hever como um primeiro volante, mas com muita consciência, sem se desgrudar dos companheiros zagueiros, o Atlético ganhou ainda a força no meio de campo, com o Arana, que transita por ali o setor esquerdo. Então teve um meio de campo, apesar de ser um meio de campo leve, em função muito desse sistema, o Atlético funcionou bem também defensivamente, tanto que fez 6 desarmes contra 1 desarme do América. O Atlético soube chegar pelo seu setor esquerdo, pelo seu setor direito, pelo centro, o Nacho, com muita liberdade, teve uma jogada que ele fez quase resultando em gol muito boa. O Atlético teve 3 oportunidades, sendo 2 com perigo. E quando a gente olha para o lado do América, não tem uma chance, não tem uma situação que você possa falar que gerou perigo. O goleiro do Atlético não trabalhou, o Cavicchioli apareceu, e apareceu bem, fazendo defesa. O América apostou para chegar num jogo aéreo. O Nazário, mais próximo hoje do Rodolfo, mas não foi um Rodolfo com tanta liberdade, aquele Rodolfo que jogou até contra o Cruzeiro com mais liberdade, incomodando mais à frente, se desgrudando às vezes dos homens que municiavam, no caso o ataque, mais dentro da área, mais próximo da área, pisando na área. Hoje foi diferente, foi um América mais tático, um América mais respeitoso. Do outro lado, Panzi, o Atlético foi melhor, foi um Atlético que foi o Atlético. E o América mudou muito as características, mas pelas circunstâncias. Um respeito que talvez a gente pode falar coube no jogo de hoje, Edu. Pois é, Brasil. Eu concordo com você em relação ao respeito, e você já falava sobre isso, né, no primeiro tempo, em uma das suas interseções. Mas, enfim, acho que o Galo respeitou mais na escalação, montou um time, o Cuca, pensando nas virtudes do América e confiando pouco nas virtudes do próprio Atlético. E o América com excesso de respeito em campo. E sabendo da qualidade do Atlético, do adversário. O Atlético é melhor do que o América. E foi melhor do que o América no primeiro tempo. E o ouvinte da Itatiaia jamais vai me escutar dizendo que treinador errou. não acho que tenham errado. Eles foram dentro das convicções e convictos do trabalho que realizaram nos treinos durante a semana, estudando cada um dos adversários. Eu só acho que o Atlético, ele ganhou defensivamente, não teve nenhum susto no primeiro tempo. O América não criou no primeiro tempo, na minha opinião, muito mais pela competência do Atlético do que pela incompetência do América. Em compensação, o Galo perdeu profundidade. A força do lado esquerdo, por exemplo, quando tem um Keno, um Marrone, ela não existiu. E o Atlético insistiu mais pelo lado direito, com o Savarino, com o Guga. Guga que fez um ótimo primeiro tempo. E o Marlon, lateral esquerdo do América, que também fez um bom primeiro tempo. Os dois laterais que fizeram o mesmo corredor foram bem na primeira etapa. Acho que o América pode diminuir um pouco o respeito, se soltar um pouco mais no jogo, tentar ficar mais com a bola, como é de costume do América. E o Atlético, acho que o Cuca pode pensar em mexer. Não vou dizer que ele errou, mas dá para abrir mão do Hever, desse primeiro volante sendo o Hever, voltar com o Tietê como primeiro volante, por exemplo, e ter um jogador do lado esquerdo, com o Marrone. Mas eu não descarto também outras alterações no Atlético, Edu, por conta da parte física. Quem chamou? Alan, chamado ao vestiário pelo Cuca. Pois é, a parte física que pode pegar. O Alan pode entrar na vaga do Hever em uma substituição de um volante por outro. Volante Hever, entre aspas, porque jogou como volante. Pode, mas o Cuca pode fazer outras alterações também. Pode voltar com o Alan na vaga do Tietê, por exemplo, e o Marrone na vaga do Hever. E aí você mexe na estrutura do time. Você traz o Alan para jogar de primeiro volante, coloca Arana e Nacho lado a lado, e o Marrone jogando pela esquerda, para ganhar em profundidade também, algo que o Galo não teve. Quem chamou? Fui eu agora. Diga, ele Brasil. Pode, inclusive, até do preservar até o Arana. É o Arana que jogou muita bola, fez um belo gol. Ele pode estar colocando até para preservar, porque alguns jogadores, a gente sabe, eles tiveram um jogo muito desgastante na Libertadores. E, de repente, no planejamento, já está isso aí. Mas você falou uma mudança que eu também gostaria de ver. Claro, o sistema é outro, de repente vai mudar e depois pode acontecer. Mas eu gostaria de ver o Marrone para dar aquela profundidade que você falou, que o Atlético não teve, porque o Atlético priorizou esse meio, mas perdeu ali aquela abertura pelo setor esquerdo. Seria interessante, Edu. E quando a gente fala, né, Brasil, não é querendo dizer que o Hever foi mal, não. Pelo contrário. Sim, concordo. O Hever fez um bom primeiro tempo, não comprometeu em absolutamente nada. Muita gente pode dizer que o Atlético perdeu na saída de bola. Não acho que foi tanto na saída de bola. Acho que foi muito mais nessa profundidade a qual nós nos referimos nesse comentário de intervalo, e que uma mudança ou duas podem corrigir. Acho que o América tem muito mais problema para crescer no jogo do que o Atlético. É claro que pela superioridade técnica do Galo na partida. O Cuca tem muito mais opções para mexer, não só em peças, mas em estrutura, do que o Lisca. Tanto que o Lisca deve voltar com a mesma equipe. É claro que os repórteres vão nos avisar em termos de mexida, mas em termos de postura, eu acho que o América pode voltar diferente. Você, respeitou demais. Você, Edu, tem razão, porque os caras que vinham sendo os nomes criativos não foram pelo lado do América. O Alê é um exemplo. O Alê não criou, o Nazário não criou, o Rodolfo não foi aquele cara que faz normalmente. Hoje ele não fez ficar lá na frente perturbando. O Juninho não teve aquela arrancada, chegar como elemento surpreso. Foi um América muito preservado. Defensivamente, Thiago. E quem sai no Atlético é o Hever. Alan tem a 29, o Hever fica no vestiário, o Atlético tá voltando agora. E a bola é sua, Cirilo. Daqui a pouco volta tudo de novo. Tem mais emoção aí no segundo tempo. Valeu, Júnior. Valeu, Panzi. Abraçando o torcedor participando pelo twitter.com/radioItatiaia. O Ener Cardoso está dizendo que o Atlético não pode perder as chances que teve no primeiro tempo. O Michael está concordando com a alteração. Está dizendo que colocaria o Alan na vaga do Hever. Ainda está citando aqui o Marrone na possível alteração que seria feita por ele na presença do Dodô nesse time titular do Atlético até aqui. O Lucas também está participando conosco lá de Passatempo, está dizendo que os jogadores do Atlético estão cansados com a sequência de jogos. E o Rogério Antônio não gostou das escolhas iniciais do Cuca, técnico do Atlético. Pode participar também, torcedor, no pós-jogo, no seu nome e seu bairro, em 996519657. Em áudio, pro segundo tempo, na Itatiaia, ele está chegando. Ele é o garoto que marcou. Toma comigo, galera! Vamos juntos com o Futebol Alto Astral na Rádio de Minas. É decisão, é emoção, é a Itatiaia na parada. A bola já está rolando para o segundo tempo de América 0. Atlético também 0. Igor Rabelo já entrou ali para fazer a desarme, isolando a bola lateral, desmanchando o ataque do América. A bola se perde, a lateral é arremesso para o Coelho. Enio. Lá pelo lado esquerdo tem o Marlon, que é o estregante. Opa! Só para passar a informação, Enio, o América é o mesmo, mesma formação do Lisca do primeiro tempo, garoto que marcou. Tá falado, Vance. Olha a bola ali com o Marlon, Marlon pro Zé, Zé Ricardo tenta o lançamento pra Rodolfo, ajeitou pra chegada do Juninho, a bola escapou e passa por ele e sobra aqui pelo lado esquerdo. Encolheu ali Guilherme Arana, tentou sair, bateu carimbando Diego Ferreira e a bola volta para Igor Rabelo. Ali é o Dodô, Dodô tentou sair jogando, vem Guilherme Arana, sai jogando errado, a bola recuperada pelo América com Juninho, Juninho tentando com Bruno Nazário na entrada da grande área americana. Nazário recolheu, trabalhou, soltou pra Lê, Alê recolhe, chama pro jogo o Zé para Felipe Azevedo. O América precisa da vitória, vai avançando, pressionando a bola na esquerda para inverter a vantagem que é do Atlético. Fez melhor campanha, joga por dois resultados, vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols ou dois empates para ficar com o título. O Coelhão quer reverter a vantagem. Olha a bola ali com o Bauerman, aliás, um desafio que promete. Pantera Negra e Hulk. Olha o Pantera Negra dominando para o América, tentando a enfiada para Felipe Azevedo. A bola passa pelo Rodolfo e sobra com Dodô. Faz bem a leitura da jogada. Recua, sai jogando com o Everson para o time atleticano. Com a MRV, seu mundo novo fica perto da via expressa de Contagem. Everson vai sair jogando para o Atlético. Faz o lançamento, uma bola longa no campo de ataque. Ninguém marcando presença, de goleiro para goleiro. Cavicchioli domina com calma para o América. Tem o Bauerman à sua esquerda, à direita o Anderson. Bola com o Anderson, recolhe o Anderson. Chama curtinho aqui pela direita o Diego Ferreira. Diego Ferreira marcado pelo Guilherme Arana. Faz o lançamento até o Rodolfo. Protege bem Rodolfo, ele Alonso. A briga é boa, é falta do Alonso. É lance para o América, Romano. O Rodolfo protegendo bem a bola no lançamento que recebeu e acabou sendo derrubado pelo Júnior Alonso. É intermediária, lado direito do ataque do América. Ali é pro Bruno Nazário. Tá na bola também o Diego Ferreira, mas você já sabe o que ele faz ali, né? Sai daí, Diegão. Vai tomando posição Bruno Nazário para cobrança de falta. É falta para o América. Uns 15 passos na diagonal da grande área. É pela meia direita. 0 a 0. É final, é decisão. É Itatiaia acompanhando, cantando tudo para você. Vai para a bola, Diego ou Bruno Nazário. Diego só para encebar. Olha lá, Nazário cobrou, lançou no tumulto. Bauerman ameaçou finalizar de cabeça, mas não teve sucesso, Romano. Ficou no vácuo, né? A cabeçada dele passou em branco. A bola passou por todo mundo. Ninguém acertou. Ela foi para a linha de fundo. Tiro de meta. O Atlético cobra. Está ali o Alan e também o Eberson. Informando o Mercante do Brasil. O governo de Minas avança na vacinação, mas os cuidados continuam. Evite aglomerações, acesse vacinaminas.mg.gov.br. Buscava o ataque, uma bola longa aqui pelo lado esquerdo, teve o desvio, é arremesso, vai sair jogando por ali o América. É o Diego que se apresenta para fazer a cobrança, chama atenção à frente ali do Alê, colocado também o Rodolfo. A bola na tentativa de ligação com o Alê, salta, passa por ele, escapole, vem corrigindo o erro ali o Dodô, reconstruindo a jogada para o Atlético. É um perde, ganhou, bate, rebate danado e tem falta. O árbitro paralisa e marca. É falta, vai sem jogando Enio. O América, seu nome e seu bairro. E se estranharam, hein? Diego Ferreira e Guilherme Arana. Arana e Diego Ferreira, aquelas juras ali, nariz com nariz. Mas segue o jogo, Enio. Sai jogando, Coelhão. Olha a bola recuada para Bauerman. Bauerman faz o drible. A distância ali na sua cola tem sempre o Savarino. A bola com o Bauerman. Bauerman busca o Nazário. O passe foi errado. Recoloca o Atlético no jogo. Tentou de longe. Tava atento. Tava ligado no jogo. Cavicchioli. Cláudio Rezende. É, o Alan tentou, né? Entrou há pouco aí o Alan. Novidade do Galo no segundo tempo. Tava adiantado o Cavicchioli, mas aí o goleiro do América se recuperou e fez a defesa, Enio. Abra uma conta no Mercantil do Brasil e tenha seu banco no seu celular. 4 minutos, quase 5 é o segundo tempo de América 0, Atlético também 0. A bola do Coelhão pela direita no campo de ataque, tomando posição Diego Ferreira pra fazer a cobrança do manual. Tocou pra Felipe Azevedo, Azevedo recolhe, engana a marcação, ainda Azevedo puxa pra um lado, puxa pro outro, gira, procura. O Diego tá aberto, a bola pra ele, Diego recebe, traz da ponta, vai pro meio, levou com a perna esquerda, o cruzamento na grande área, vai sobrar pra Rodolfo, preparou, chutou, desvio no meio do caminho. A bola se perde, a linha de fundo tá ganhando, escanteio América, Romano. Que voltou do intervalo, colocando o bloco na rua, pressionando o time do Atlético. Esta jogada, o Rodolfo tentou de esquerda, a bola pegou no adversário, escanteio já cobrado. Já cobrado, o Coelhão tem pressa, a bola com o Nazário. Nazário recolhe e devolve para Juninho. Juninho dominando outra vez para o América, procura alguém ali, recua para o Zé. Zé Ricardo dominando para o América, inverte lá pelo lado esquerdo para o apoio do Marlon. Recebeu, ameaçou, driblar, vai para cima, encara a marcação, foi no fundo, cruzamento na boca do gol. Everson afasta, defende, Nazário pegou, bateu. Outra vez, Everson faz uma defesa espetacular. Espetacular! O Coelhão ainda tá bombardeando, tá insistindo, tá querendo o seu gol. Bola com a Alê, ajeitou pra Nazário, Nazário pra Alê, ali recolhe pelo lado direito, engana a marcação e dali esperou alguém, olhou, tocou pra Felipe Azevedo, tá na grande área, o cruzamento é feito, olha lá, confusão na pequena área, salta Everson! E o tempo fechou! Ih, olha o banco do América, rapaz, o Everson tem todo o direito, isso aí certamente é lance pro VAR. O Everson faz a catada e sobe com o pé e deixa o pé. Aí é lance interpretativo, vai o Atlético. É o Savarino que escapou ali lá pela ponta direita, encara o seu marcador, pedalou pra cima do Barba, ajeitou na entrada da grande área. Savarino pode bater, sobrou pra Hulk, com a perna esquerda ele ajeitou e finalizou. Chamou o VAR. Cadê o VAR? Já chamou, o árbitro já pediu pra esperar agora nesse retorno ao Cavicchioli, já fez o gesto de que vai escutar o VAR. Olha, o goleiro tem aquela história de que a área é soberana, ele sobe e deixa o pé pra cima do Anderson. Eu não sei a intensidade, aí o monitor vai poder analisar, ver com mais tranquilidade, mas ele faz o movimento de deixar o pé pra cima do Anderson. E Thiago, se o VAR chamou, é só se for pra vermelho, né? E ele fala assim, tá checando, calma, calma que está checando, dá pra ver também o que que tá dizendo, dá pra gente perceber o que que tá dizendo o Anderson Alves de Souza. Não sei a opinião do Júnior Brasil, pra mim é um lance de interpretação. Se o VAR chamar, é pra ouvir o árbitro de campo, o VAR não vai decidir. Se pensar algo diferente, o árbitro vai vir à beira do campo, Brasil, para olhar o monitor, é a interpretação. Concordo com você, seria o mais lógico a fazer isso, até porque ele estava bem posicionado, ele optou por deixar o lance seguir e agora vai rever. Acredito que ele vai lá no monitor e vai checar. Momento de apreensão, expectativa aqui no Idepa, o árbitro esperando... O aguarda ali do VAR tem o Emerson de Almeida Ferreira. O árbitro Anderson Alves de Souza aqui no Indepa. 7 minutos, quase 8 do segundo tempo. Atlético 0, América 0. É o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Muitas explicações de um lado, explicações do outro. Ô, Henrique, eu fiz a leitura labial do árbitro. Ele falou 2 lances de possíveis pênaltis. Um do Dodô, eu imagino, no Rodolfo. E o outro do Everson naquela saída em cima do Anderson, se eu não estiver enganado. É lance de interpretação. Se o VAR ver algo diferente, vai ter que chamar o árbitro, o Anderson Alves de Souza, na beira do gramado para ele avaliar. É o árbitro de campo que define. Edu, o jogo vai seguir, o jogo segue e o Atlético mexe. Sacha, Eduardo Sacha, tem a número 18. Já, segunda mexida no Atlético, 0-0, final do Mineiro, informando o Varejão das Tintas. 0-0, teimoso aqui na Independência, vai sair jogando, Cavicchioli ali para o América, recolhe, ameaça fazer o lançamento, agora faz, buscando aqui pela meia direita, Rodolfo salta de cabeça, ajeita para Bruno Nazário, chega Igor, afasta o rebote ali, tirando o Alonso para o Atlético, a bola recuperada pelo América com o Alê, girou bem pelo meio campo, Scarpoli toca lá pelo lado esquerdo, chegando a bola com Felipe Azevedo, levantamento na direção do Rodolfo, vem contra ele, Dodô, afasta o perigo, Dodô recebeu ali, reclama de uma falta, a bola é do América, é manual pela direita no campo de ataque, quase 10 minutos, Thiago Reis. Vai mexer o Cuca, inclusive na estrutura tática do time, para os comentaristas analisarem depois, está saindo o Dodô, sai o lateral esquerdo, Dodô, entra o Sacha com a 18, um atacante Sacha para a vaga do Dodô. É a segunda alteração no Atlético, informando Sindeac. E o América se joga no ataque lá pela direita. Antes tem alteração, Dodô saindo para a entrada do Sacha. Sacha entrando também no time atleticano. A bola é do América pela direita. Vai tomando posição Diego Ferreira para fazer a cobrança do manual. Está lá na entrada da pequena área, o Nazário. Chegando também o Rodolfo e ainda o Felipe Azevedo. Correndo o Juninho. A bola para Rodolfo, ajeitou para Juninho. O capitão recebeu, olhou, lançou, tocou errado. Guga corrigiu, afastando o erro. Tirando a bola para o Atlético. Vai sobrar agora com o Bauerman. Ajeita no peito, pressionado pelo Sacha. Recua até o Cavicchioli. Vai sem jogando para o América. Mete a bola no controle na direção do Rodolfo, sempre a referência aqui no ataque. Rodolfo ajeitou para a chegada do Juninho, deu certo, deu liga, deu mete, bola com o Rodolfo, abriu da direita, bola com o Juninho, que protege para ganhar manual. É manual para o Coelho aqui da direita no campo de ataque, e o tempo passa. Alô, galera, é hora de se ligar no tempo e no placar. Estamos com 10 minutos, é um segundo tempo, decisão, Campeonato Mineiro, Independência, América 0, Atlético também 0. No Beira Rio, em Porto Alegre, 8 minutos do segundo tempo, decisão, jogo de ida, Campeonato Gaúcho. O Internacional vence o Grêmio 1-0. Itatiaia Futebol, Campeonato Mineiro. Lima. Estou de bem com a vida, com as feras da Rádio de Minas. Busco ataque outra vez. O América faz a proteção. Alá, alto truque. O Bauerman ganhou, meteu para Anderson, que recua até o Cavique. Olha a longa distância. Vai sem jogando o goleirão do Coelho, mandando todo mundo à frente. Outra vez é a pressão do América. Bola lançada lá pelo lado terceiro. Tá correndo o Felipe Azevedo. Ele contra Guga. Melhor para Guga. Saltou, cortou, voltou a bola com o Savarino, que recebe do Alan. Faz o lançamento buscando o contragolpe na direção do Hulk. Vem cortando o Diego. Afasta o perigo, sobrou com a Lê. Ainda Lê dominou mal. Entra outra vez na cobertura. Guga isola, despacha. Dá um picão pra longe, mandando a lateral. Manual para o América no campo de defesa. Marlon, o estreante, já se apresenta para fazer a cobrança e toca com o Bauerman. O Pantera Negra devolvendo para Marlon. Marlon lança em profundidade na entrada da grande área. Salta, afastando de cabeça. O Alonso sobra a bola com o Hulk. Desabou e sentiu o Hulk. A bola ainda é do Atlético. Aqui na esquerda, Escapole pro campo de ataque, buscando a jogada ali com o 26, Nátio Fernandes. Nátio Fernandes controlando, soltando para o Tietê, domina, prende, olha e toca agora com o Alan. Alan recebe de volta, ainda na entrada da grande área, pode bater ali para o gol, fecha-se todo o América, tá se compondo no campo de defesa. A bola ainda é do Atlético e sai agora um pouquinho pro jogo. Varejão das Tintas, atendimento delivery rápido e seguro. 12 minutos, etapa final aqui no Indep. A bola fica nominada com o Alan, recolhe lá pela direita, encosta para receber o Guga. Guga entregando para o Igor Rabelo, que devolve para Guga. Guga inverte a jogada agora aqui pelo lado esquerdo, buscando a participação do Guilherme Arana. É o Arana que domina, dominou mal, mesmo assim deu certo na jogada ainda, sobrando no meio com o Tietê, protegeu, busca a tabela, entra Anderson rasgando, aliviando, fica a sobra com o Savarino. É o Safa, partiu para cima da marcação, encara, deixou para Hulk no bico da grande área. Hulk cruzou, entra Marmo e afasta, salvando o Coelho, sendo escanteio. Rezende! É o Marlon antes da chegada do Sacha, né? O Hulk buscava o Eduardo Sacha, que entrou há pouco na função de centroavante. Ali o Sacha, pela linha de fundo, o Marlon mandou pela linha de fundo, escanteio. Nátio Fernandes bate. Obrigado a todos que fazem a Unimed BH ser muito mais que um plano. 13 minutos da etapa final. Escanteio para o Atlético. É o Guilherme Aranda ajeitando ali para a cobrança. Escanteio, ele sai e deixa com o Nátio. Nátio Fernandes ajeitando. Partiu, ergueu na boca do gol. Olha a confusão. Toque ali, bateu, sobrou. Afasta a defesa da América. E os jogadores do Atlético estão pedindo um toque na grande área. Voltou para Savarino, desvio na grande área, em ali na confusão, no tumulto. Alê chega para desarmar. Enio, se perde lá do outro lado, Thiago. E meio a essas polêmicas já do segundo tempo, agora o Atlético pedindo pênalti, aquele lance com o Everson, uma consideração. Um Lisca absolutamente diferente daquele Lisca da semifinal. A maior parte do tempo sentado, não entrou na onda de reclamar. Eu brinquei na turma do bate-bola outro dia, né? O enjoamento do Lisca. Tá quietinho hoje o técnico do América, viu, Enio? É, tá diferente, vamos tá tranquilo hoje. Tá até o Cauã ali agora no revezamento na parte técnica do América. Sobrando agora com o Nacho. Nacho pra Guga, vai tocando a bola, trocando passes. O Atlético tenta envolver a marcação do América. 14 minutos daqui a pouquinho, as opiniões do Júnior Brasil e também do Edu Panzi. A bola com o Nacho pelo meio campo, dominou, olhou, clarigou para Guga, aberto lá na direita. Guga ensaiou o drible, meteu para Savarino, levantamento do Savarino, salta Juninho de cabeça e tira, cedendo mais escanteio. Atlético vem para cima, Rezende. É, tentando explorar o lado do campo. Primeiro com o Guga, depois o Savarino cruzou aqui, buscava o Arana. Antes dele, chegou ali o Juninho, mandou pela linha de fundo. É escanteio pro Galo, vem o Savarino. Savarino, tomando posição para cobrança de escanteio, vai meter na grande área. Cavic, olha, apreensivo, chama a atenção de todo mundo. Estamos com quase 15 minutos da etapa final. Escanteio para o Atlético, olha o desvio na boca do gol, vai sobrar para Hulk, ajeitou, preparou, chutou em cima do Palma, voltou para Hulk, olha a confusão, tira Juninho, alivia para o América. A bola do Guilherme Aranda recuando a distância para o Everson. 15 minutos, Júnior Brasil e Edu Panzi. Pois é, Enio, o América mudou a postura, né? Adiantou as linhas, teve mais finalizações, chances claras, fez o Everson finalmente trabalhar e o Cuca respondeu fazendo alterações. Coloca o Sacha para jogar como centroavante, Hulk na esquerda, Savarino na direita. Times bem diferentes no segundo tempo, né, Brasil? Sim, propostas diferentes. Vou te falar, a saída do Hever, o Hever fez um bom jogo, deixou o Atlético meio atordoado, tanto que o Atlético só foi ao ataque depois dos 11 minutos. Então não sei se a mexida do Cuca foi algo benéfico ao time, tentando consertar, mas o Atlético só entrou no jogo depois dos 11 minutos, Fabrício. Põe na conta do Diego Souza, de cabeça é gol do Grêmio no Beira-Rio. O Grêmio está empatando o clássico, Grêmio 1, Internacional também 1, informando Autotruque. Olha o América buscando o ataque depois de uma boa jogada do Felipe Azevedo, tocou para Rodolfo e quebrou a corrente. A contra-golpe agora é do Atlético, a bola lá pelo lado direito, partiu com o Nátio Fernandes na enfiada de bola. Olha o passe para Tietchan, tirou do Cavi, saiu com bola e tudo, que jogada perigosa. Cláudio Rezende. Tietchan infiltrou como elemento surpresa, o passe do Nátio Fernandes na medida para ele, tentou tirar o Cavicchioli, mas aí tirou demais, né? Tirou, a bola perdeu, se perdeu para a linha de fundo. Perde a chance o Tietchan para o Atlético, informando só marcas Auto Shopping. Alô, Mock, aquele abraço para a galera lá em Montes Claros, o Vicente, o Henrique, o Vanderlan, Denilson, Israel, a galera da Copasa lá em Mock, também o Fabiano Fagundes, sempre ligados no Marcou, Marcou, vai partindo para o ataque com a América, a bola do Felipe Azevedo, a enfiada na direção do Nazário, tira Igor Rabelo, isola, é Enio. Bola do América que vai outra vez se mandando para o ataque, pois não. Ademir e Ribamar, Ademir, o Fumacinha e Ribamar, daqui a pouco as mudanças do Lisca no Coelhão. A bola é do América, dominada pelo Zé. Zé Ricardo controla e recua até o Marlon, que a longa distância chama para o jogo. Cavicchioli, que fez defesas importantes no primeiro tempo. Cavicchioli vai se jogando para o América, entregando para Bauerman. O Pantera Negra puxa para um lado, puxa para o outro. É observado ali pelo Sacha, encosta, abrindo pelo lado esquerdo para Marlon. Marlon recua, outra vez recomeça na sua intermediária. O América, Cavicchioli entregando para o Anderson. Anderson para o Alê, Alê para o Diego, que vem buscar jogo. Recolhe Diego Ferreira, marcado pelo Hulk, ele é obrigado a recuar. A bola chegando outra vez para o controle americano, é o Anderson, olha o lançamento que ele faz, uma bola longa na direção do Bruno Nazário, estufa o peito Guga, com tranquilidade faz o recuo, Romano. É, teve tranquilidade, né, porque estava sendo pressionado pelo Bruno Nazário por ali, de peito recuou para o Everson, que agradeceu. Daqui a pouquinho o pacotão de alterações no América, toca a bola, o Atlético vai sair jogando no seu campo de defesa, recebe ali o Igor, vai apontando o caminho, a direção para a saída com o Tietchan, que entrega para o Alan, tem aberto o Guilherme Aranda, deslocando para receber aqui pelo lado esquerdo, bola curta ainda no campo de defesa com Alonso, Alonso tenta enfiada pelo meio campo com o Sacha, Sacha ajeitando outra vez para a saída de bola, atleticana, a bola com o Alan, faz o lançamento com muita força lá no ponto futuro, lá pela direita, tá correndo, tenta alcançar, ainda ele insiste ali, é o Savarino, Arisca, esperto, habilidoso, encara a marcação, levou vantagem o Marlon, ganhou a parada para a América. Tietchan recupera e deixa a bola com o Hulk. Hulk se organiza na entrada da grande área, entrega a bola boa, bola perigosa, recebeu, vai bater para o gol, olha o chute desequilibrado do Arana. Cláudio Rezende. Mal o Arana tentava o pé direito, já estava fechado por ali e não é o pé bom. Pela linha de fundo, agora as duas mexidas no América, Pansieri. É isso aí, Cláudio, saindo o Felipe Azevedo para entrar o Ribamar, sai o Felipe Azevedo com a 7, entra o 19 Ribamar, e a outra mudança Bruno Nazário. Bruno Nazário com a camisa 10, deixa o campo de jogo, entra Ademir. Ademir Fumacinha, 18. As duas mudanças do Lisca, Enio. É, mexendo no ataque, querendo um bom resultado. Oi. E aquela cena, pra quem não acompanha os jogos do América, impressiona, mas ela é tradicional, né? O Lisca correndo pra dentro do vestiário, já é praxe, né? Sempre o segundo tempo, 20, 25 minutos, ele corre lá no banheiro. O que ele faz, eu não sei, viu, garoto que marcou? Ele diz que chama o Raul. E a bola sai aqui pela lateral. É arremesso para o América. O Coelhão tem pressa. E o tempo passa. É hora de se ligar no tempo e no placar. 20 minutos do segundo tempo. É um campeonato mineiro. Decisão. Primeiro jogo no Indep. É clássica. Emoção. A Itatiaia acompanhando. América 0. Atlético também 0. Campeonato Paulista. Semifinal. Jogo único. Arena Corinthians. 18 minutos do segundo tempo. Palmeiras vai vencendo o Timão por 1 a 0. Itatiaia Futebol. Costuma comigo, galera. É falta do ataque do Atlético. É lance para o América. Vai sair jogando o Coelho. Estamos com 20 minutos. 20 minutos do segundo tempo. É falta para o América. Curtinha. Vai ali o Anderson. Se apresenta para fazer a cobrança. Ajeitando para a saída do Cavicchioli. Cavicchioli devolvendo para o Anderson. Anderson controla. Tem aberto lá pelo lado esquerdo o Marlon. A bola enfiada na direção do Alê. Chega se jogando ali para fazer o corte. Afastando o Tietê. Manda a lateral. Já cobrada pelo América. Bola com o Diego. Diego para Alê. Ali não domina, retoma outra vez o Atlético, vem ali na meiga, na marcação, Alonso toca com Tietchan, Tietchan para Nátio, Nátio tentou, passou e a bola fica para o Eric. É o Ademir, é o Fumacinha que ganha a parada, resolve a situação, toca para Juninho, Juninho na direita para Ademir, o Fumacinha ameaçou partir, mas a bola se perde lateral. É arremesso para o Atlético aqui pelo lado esquerdo do seu campo de defesa. Abra uma conta no Mercantil do Brasil e tenha seu banco no seu celular. Olha o recuo a longa distância para o Everson. Everson vai sair jogando, tem o Igor Rabelo colocado ali pedindo. Igor pede, faz o lançamento tentando com o Savarino. Savarino acabou desarmado ali, tocou errado, mas um show de erros na sequência, Romano. Recebeu o presente e falou: não, eu não quero não, eu vou dar o presente de volta para você. É complicado, hein? Proteção para carro, moto ou caminhão? Acesse meucoelhãoautotruc.com.br. O Caixa tá aqui rindo porque depois do jogo vai ter amigo aqui com a mão inchada, né, Caixa? Enio! Uns tapas aqui na mesa. Opa! Tardelli vem aí no Atlético, hein? Tardelli, número 9, já já no Galo. Daqui a pouquinho o Tardelli também vem pro jogo. Olha a bola recuperada pela América. É o Marlon. Tomou-lhe a frente ali do Savarino. Limpa o trilho e sai jogando para o América. O lançamento é para o Rodolfo. Se estica todo para evitar a saída pela lateral. A bola retomada outra vez pelo Coelho. O Coelho vai à luta. Olha o Alê. Dominou. Catou mais um. Caiu. É falta nele. Já cobrou. Tem pressa. O árbitro manda voltar. Pintou o amarelo no lance, Romano. Júnior Alonso. Tava ficando na saudade porque o Alê recebeu a bola e foi em velocidade passando por todo mundo. Foi derrubado logo depois do círculo central do meio campo. Cartão amarelo para Júnior Alonso. Falta para o América. Informando Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. 22, Tardelli vem pro jogo daqui a pouquinho. Está ali aguardando a sua entrada. Atenção, vai Galê pra bola. O levantamento na grande área. Balendan deslocado, sobrou na esquerda pra Rodolfo. Driblou, preparou, chutou. Passa na boca do gol. Everson fez uma defesa difícil e chegou pra fechar o Ademir. Thiago Reis. Vai embora o Savarino. Sai o Savarino, venezuelano Savarino, para a entrada de Diego Tardelli. Diego Tardelli tem a número 9. Terceira mexida do Cuca. Ele pode fazer mais duas alterações caso queira, porque uma dessas mexidas foi no intervalo de jogo, Enio. E o torcedor americano na expectativa do Marcão. Marcou o Coelhão, vai à luta, escanteio para o América, vai se apresentando ali Ademir para a cobrança. Bem próximo a ele está o Diego Ferreira, colocado, posicionado. Ademir espera autorização do árbitro, vai erguendo na grande área. O levantamento é feito na boca do gol, bola passa por todo mundo, pelo Ribamar e também o Bauerman. E alguém levou a pior ali. Pelo lado atleticano, o jogo tá parado. Sacha. Ele subiu junto com o Ribamar, com o Bauerman, conseguiu fazer o corte, mas tomou um cocão ali na cabeça. Departamento médico do Atlético entrando em campo para ver o atacante e o jogo tá parado. 23 minutos, Júnior Brasil e Edu Panzi comentando na Rádio de Minas. É aquilo que a gente falou, tem que repetir, segundo tempo diferente, o Rodolfo já participativo, o América já criou 3 oportunidades contra 1 do Atlético. é um jogo bem diferente, o Atlético pecando na hora de finalizar, tem que ter capricho, perdendo oportunidades. E o América com outra postura. Primeiro tempo do Atlético, por enquanto, segundo tempo é do América, Edu. Concordo, Brasil. E acho que muito em função disso que você disse, né? O América entrou no jogo e tornou um jogo equilibrado. O Atlético foi absoluto na primeira etapa, porque o América apenas ficou esperando. E agora o Cuca promove as alterações que a gente já imaginava, né? Físicas e táticas. É um Atlético diferente. Hulk volta a jogar como centroavante, ali mais próximo do Sacha. Tardelli pela direita. Quando alguém vem pelo lado esquerdo, quem vem é o Hulk. É um Atlético diferente também, taticamente em campo. Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos pra você. Aperta a saída de bola do Atlético América, quer ganhar sucesso na jogada ali. Olha o Juninho partindo pra cima do Alonso, melhor pra Alonso, que recua até o Everson. Everson vai sair jogando, manda todo mundo à frente ali, a bola na marca penal ainda na sua área, tocando com Sacha. Sacha tentou, acabou desarmado pelo Alê, a sobra é do Zé. Zé deixa a bola até o Anderson, Anderson faz o lançamento aqui pela direita, o corte outra vez do Guilherme Arana, ali fica, leva vantagem sobre o Diego, Scapoli aberto pelo lado esquerdo, o Nacho, a bola pra ele, parte pra cima do seu marcador, abertura pelo lado esquerdo na ponta ali com o Hulk, Hulk encara a marcação, entrou pela área, preparou, travado pelo Anderson, que tira e afasta o perigo para o América. Anderson alivia, afastou, mas na hora de sair jogando erra o passe. A bola retomada pelo Atlético com Guilherme Arana, se apresenta pelo lado esquerdo, vem pro jogo, o Alan olha para um lado, procura, reclama ali do posicionamento, a bola chegando até o Igor, Igor para o Tardelli, aberto lá pela ponta direita, vai fugir da marcação, Guga, bola pra ele, Guga olhou pra área, o cruzamento é feito e carimba, o Marlon ganha, escanteio Atlético, Cláudio Rezende. Guga tentava pela direita e fechou a porta dele o Marlon, pela linha de fundo é escanteio, o Atlético já não tá chegando tanto, né, na bola parada agora, a expectativa com Nacho Fernandes na bola. Para se proteger do coronavírus, lave bem as mãos com água e sabão sempre. Prefeitura de Belo Horizonte, 26 minutos, 26 do segundo tempo, escanteio para o Atlético. É o Nacho Fernandes que se apresenta lá no outro lado, vai tomando posição para erguer na boca do gol. É bola perigosa contra o Coelho, bom momento para o Galo. Nacho Fernandes ergueu, Cavicchi, olha, sai em falso, o Tardelli bateu em cima do Zé Ricardo. Queria pênalti o Tardelli. Reclamação agora do Atlético, Cláudio Rezende. E o árbitro mostra que o jogador estava com as mãos para trás e que não teve intenção de fazer, né, na visão do árbitro, né, sem, por enquanto, a opinião do VAR, ele não deu pênalti, o Tardelli perde, jogadores do Galo também, escanteio pro Galo na esquerda. Tá bem convicto ali da marcação o árbitro Anderson Alves de Souza, nem quis consultar o VAR, já marcou o escanteio, ou vai aguardar o VAR? Thiago Reis, seu nome e seu bar, que gosta de falar de VAR. É, ele vai aguardar sim, Enio, como manda o protocolo, né? O Zé Ricardo tá com o braço bem pra trás, mas a bola acerta o cotovelo dele. Então aí é de novo o lance de interpretação e parte novamente pro VAR. O Emerson de Almeida Ferreira, é, vai mandar o escanteio. O Zé Ricardo tá com o braço todo virado e a bola bate no cotovelo. Segue o jogo, escanteio. Nacho Fernandes, agora do outro lado, é aqui na esquerda, vai tomando posição para cobrança de escanteio para o Atlético quer ampliar a sua vantagem. O América vai se segurando, a bola levantada na boca do gol, entra tirando ali, afastando o perigo, Ribabá contra golpe americano, olha para o Ademir, é o Fumaça, opa! Foi agarrado, puxado ali pelo Alê, falta e vai ter expulsão, Romano! E não tem outra alternativa para o árbitro. A bola foi lançada no ataque, a disputa do Alan com o Fumaça e Ademir. Ah, mas o Ademir colocou na frente e dá seta embora. É muito rápido, foi agarrado, puxado, abraçado, vem cá meu bem, era o último homem. Alan, vermelho direto, tá expulso. Expulso Alan, Edu Panzi Júnior Brasil. E eu acho que foi bem expulso, porque o Ademir já ia em diagonal em direção ao gol. Aí uma situação absolutamente clara, ele ia sair sozinho com o Everson. Ele não estava correndo para o lado do campo, ele já fazia diagonal em direção ao gol do Everson. Para mim, bem expulso, viu, Brasil? Eu concordo, a expulsão foi justa e no lance dos dois pênaltis pedido pelo Atlético, principalmente nesse, estava com os braços para trás, o Thiago definiu, e no outro, a bola pegou na barriga e resvalou no braço, então acho que esses dois pedidos de pênalti não foram. É, não dá pra entender como que por que o Ademir fica no banco. É falta para o América. Vai tomando posição pra fazer a cobrança ali. Marlon tá no lance também. O Alen levantamento é chance para o Coelho. 28 minutos, 28 no segundo tempo. Vai pra bola. Atenção, expectativa é o Marlon. Na paquera do lance também. O Alen, o América com a mais agora em campo. Tenta tirar proveito da situação, já que o Alan foi expulso. Vai pra bola. Alen ajeitou pra Marlon. Partiu com ela dominada. Ajeitou outra vez. A abertura é feita na direita pra Alen. Cruzamento na banca do gol, afasta tirando Enio. O Atlético. Chegou a Arana, opa! As últimas alterações do Atlético: Alan Franco, 21, e Johan, número 20. Johan tem a 20, Franco 21, quarta e quinta alterações do Atlético. Olha o Diego Ferreira, levantamento é feito lá na grande área, se defende o Atlético, volta o rebote, a sobra, a lei acabou atrapalhando o Zé e armou contra golpe Hulka. Hulk de longa distância. Queria surpreender o Cavi, Rezende. É, ele viu o Cavi que olha muito à frente, a bola tava quicando, falou, vou mandar pro gol. Tava ainda no campo de defesa, o Hulk foi pela linha de fundo. As mudanças do Atlético. O Hulk olhou ali, quem que tá saindo, Thiago? Quem sai é o Nacho. O Cuca vai tentar recompor esse meio campo com um homem a menos. Tá vindo o Johan, número 20, sai o Nacho com a 26. O argentino Nacho Fernandes. Ontem eu vi o Nacho num restaurante em Lagoa Santa, muito humilde. Tirou foto com todo mundo, atendendo todo mundo muito educadamente, o Nacho. E tá saindo o Hulk. Você foi em cima, hein, Rezende? Sai o Hulk com a número 7 para a entrada, então, do Alan Franco. Franco, 21. São as últimas alterações do Cuca no time do Atlético. Viu, garoto que marcou? Tá falando o seu nome e seu bairro. A bola não para na Itatiaia. O tempo passa, é hora de se ligar no tempo e no placar daqui a pouquinho, porque o América vai se avançando, vai se jogando no campo de ataque. A bola volta com o Diego. Diego no meio pro Zé. Zé recebe já já. Tem alteração, tem sangue novo no Coelho. Olha o levantamento na entrada da grande área. Aperta o América. O Atlético se defende. A bola volta. Sobrando aqui com o Ademir. Prefere deixar a se perder. A lateral. Estamos com 30 minutos. Já já eu confirmo para você o tempo, porque tem alteração no América. Pansier. Tem sim. Tá saindo o capitão Juninho, camisa 8. Capitão Juninho, camisa 8. Pra entrada do 21, Leandro Carvalho. Leandro Carvalho com a camisa 21. Agora o capitão é o Alê, camisa 11. O capitão do América com a saída do Juninho, Enio. Vai buscando o ataque, o América. 31 minutos, 31. É o segundo tempo aqui no Independência. Finalíssima, jogo de ida do Campeonato Mineiro. Final, uma decisão. América e Atlético, 0-0. 30 minutos no clássico Grenal, jogo de ida, final Campeonato Gaúcho. Inter e Grêmio empatam por 1-1. Busca construir o ataque outra vez. O América, bola com o Bauerman, tocando curtinho pro Zé. Zé Ricardo para a baleia ali pro Zé. Zé recolhe dominando pelo meio campo, tem aberto lá pela esquerda, querendo o toque. O Felipe Azevedo, ele tenta aqui pela direita com o Ademir. Recolhe Ademir, vai buscando a participação, aberto ainda pelo meio campo. Ademir insiste, ajeita ali para a chegada do Bauerman. É o Marlon, dando condições lá pelo lado esquerdo. Bola para ele, avança, ajeita, vai tentando a enfiada pela diagonal. Tocou errado na devolução ali para o Leandro Carvalho. Armou contra-golpe agora para o Atlético. Guga, avança Guga, partida em velocidade, encosta para receber o Tardelli, Tardelli para Guga, Guga recolhe, domina e ajeita, recuando, recomeçando agora com o Tietê no meio, vai entregando a bola ali outra vez para o time atleticano. Coelho recuando, a bola sobrando agora até o Alonso, que toca para o Arana. No Meu Coelhão Autotruque, você protege também sua bike e celular. Acesse meucoelhãoautotruque.com.br. A galera lá em Luislândia, ligados no Marcou Marcou, Osmani, o Farley, também o Dan Nobre, o Fabinho, o Guga do Queijo e ainda o Farley, taxista. Obrigado pelo carinho com a Rádio de Minas. A bola é do Anderson, que controla e sai jogando para o América, entregando o Coutinho para Bauman. Bauman vira lá pelo lado esquerdo, ainda na intermediária americana com Marlon. Marlon lança para Ribamar. O Ribamar, ele contra o Igor. Chegou no choque ali, melhor para o América, que ganha manual ainda lá pela esquerda no campo de ataque. Marlon se apresenta para fazer a cobrança, ameaçou partir para a jogada o Zé. A bola dominada pelo América, caiu ali o Leandro Carvalho, reclama, queria falta. O Arthur disse que não, sai jogando errado. O Atlético, Coelho outra vez retoma, vai a luta novamente. A bola com o Marlon, recua, bola de segurança até o Anderson. Anderson tem o Diego Ferreira aberto, dando condições aqui pela bola pelo lado direito, ultrapassando a divisória do meio campo. Toca o Diego, errado, passe na direção do Ribamar. Ribamar reclama que a bola não chega com qualidade. Agora o Diego foi esperto, roubou legal. Olha o Ribamar, fugiu, passou, a bola fica outra vez com a retaguarda atleticana. A aperta a marcação, Ale ali, partiu pra cima do Sacha, sai jogando agora o Guga, olha o lançamento no manda aberto em velocidade, correndo lá pelo lado esquerdo, tenta alcançar o Johan, tá partindo por ali, saiu com bola e tudo, é lance para o América. Obrigado a todos que fazem a Unimed BH ser muito mais que um plano. Olha o gol! Põe na conta do Luiz Adriano, o Palmeiras está ampliando na Arena Corinthians, Palmeiras 2, Corinthians 0, semifinal, jogo único, Paulistão, informando os supermercados BH. Itatiaia é só alegria com a emoção do futebol, indo longe pra ficar mais perto de você. Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos pra você. Ribamar com peito, ajeitou pra chegada do Ademir, não se entenderam, a bola escapou e se perde, é manual para o Atlético, lado esquerdo do campo de defesa. Vai Guilherme Arana pra bola, próximo ali tem uma lança, ameaçou tocar, tá pedindo aproximação à frente o Alan Franco, mas ele tenta no campo de ataque ali, acabou parando no controle americano, é o Zé, Zé controla e chama pra roda, o Bauerman avança o Pantera Negra, tocando curtinho lá pelo lado esquerdo com o Marlon, Marlon ultrapassa a divisória do meio campo, aberto lá pelo lado esquerdo, tem o Leandro Carvalho, ele prefere recuar, recomeça, outra vez o América vai tentar encontrar o espaço, tentando furar uma brecha na marcação atleticana, a bola com Ademir, Ademir ajeitando pra Alê, Alê recebe, prende, espera, procura, visualiza, vai estudando a melhor forma, toca lá pelo lado esquerdo com o Marlon, Marlon, tem o Leandro Carvalho aberto lá pela ponta, recua outra vez o América, tocando de um lado para o outro, já já os comentaristas da Itatiaia do Panzi Júnior Brasil, a bola é americana, chegando aqui pelo lado direito na meiga, na diagonal com o Diego Ferreira, Diego para o camisa 4 americano, Anderson, Anderson para Eduardo Bauerman, Bauerman novamente com o Anderson, a bola chegando até o Anderson, olhou, o levantamento é feito, olha o desvio, Igor Rabelo teve o toque por último para ceder escanteio para o América, Romano tentativa de lançamento dentro da área, o corte espirrou, o taco do Rabelo foi para a linha de fundo, escanteio, Ademir na cobrança. Escanteio para o América, Ademir já se posicionando para a bola, aos 36 da etapa final, 0 para o América, 0 para o Atlético, é decisão, a Itatiaia não perde clássico, vai ter o levantamento, Ademir cobrou no tumulto, Ribamar saltou e deixou dois ali no chão, Romano. Ribamar subiu junto com Marana e também com o goleiro Everson, o árbitro acabou marcando a falta do atacante americano, fica caído o goleiro atleticano e o Dr. Rodrigo Lasmar, o Belmiro, o departamento médico do Atlético autorizado a entrar em campo. O jogo parado, opinião na Itatiaia do Panzi Júnior Brasil. Ô Enio, pra mim não foi rigorosamente nada nesse lance do Ribamar, o árbitro marcou o perigo de gol, não ia ser gol, ele cabeceou pra fora, mas enfim, pra mim não houve falta. A famosa, as famosas, né, duas linhas de quatro que o Atlético faz aqui atrás, ora viram de cinco, de seis, quando Tardelli e Johan baixam para defender, porque o América colocou muita gente lá na frente também, né, Brasil? Tem Ademir, Ribamar, Leandro, Rodolfo, com o Alê chegando com o Zé Ricardo para armar. É um América atacando e um Galo defendendo. Exatamente, o América é inspirado com criatividade, o Alê entrou no jogo, entrou bem, Rodolfo também, o América com outra postura, outra pegada e o Atlético passando a dificuldade pela desvantagem numérica, já que o Alan foi expulso. Ou seja, o Atlético está se defendendo como pode, já não tem tanta força para retribuir em contra-golpes. O Atlético agora deve estar pensando, um empate nesse primeiro jogo, nessa circunstância, com um a menos, é lucro. Ian, você cantou a pedra, Ademir não pode ser reserva no América, está coberto de razão. É, o Fumacinha quando entra, sempre incendeia o jogo. Varejão das Tintas, não tem tempo a perder. Passe no drive-thru, Varejão das Tintas. 38 minutos, tudo ok, já está se recuperando ali o goleiro Everson do Atlético, mandando todo mundo à frente. 0, América 0 para o Atlético. Vai sair jogando Everson para o time atleticano, que vai segurando o resultado até aqui. 0-0, com um a menos, já que o Alan foi expulso. Busca o ataque, o Atlético, entra Diego Ferreira de cabeça, faz o desarme, vai sobrar para o Ademir, mas teve falta na jogada anterior. Pegaram ali o Guilherme Arana, na disputa com o Rodolfo, jogo parado, a posse de bola é alvinegra. Aí tomando posição, Alonso, Júnior Alonso, para para fazer a cobrança. Espera a autorização do árbitro. Vai para a bola. Tem aberto lá pela direita o Tardelli. A bola lançada na sua direção. Vem na marcação. O Marlon levou vantagem para a América. Prende a bola ainda. Marlon sai jogando. Faz o lançamento. Enfiada de bola no campo de ataque. Está partindo ali o Ademir. Chegou primeiro. Alonso recua até o Everson, que sai jogando para o Atlético. Outra vez na disputa. O Diego contra o Johan, leva vantagem o Diego, volta a bola ainda na intermediária atleticana, ela passa por todo mundo ali pelo meio campo, vai sobrar com o Bauerman, que ajeita para a chegada do Marlon, com segurança. Marlon busca a organização do América no campo de defesa, com o Anderson para Diego Ferreira, aberto aqui pelo lado direito, Diego Ferreira para Demi, encosta para receber o Fumacinha, meteu para Ribamar, levou vantagem para cima do Igor, adiantou para o lado errado. Alonso aparece, faz bem a leitura da jogada, isola o perigo. Romano, e o banco do Atlético reclamando de um toque de mão ali na tentativa de domínio do Ribamar. Lateral cobrado. Outra vez o América vai fazendo uma blitz no campo de ataque. A bola volta com o Anderson. Anderson procura uma forma, uma maneira de furar o bloqueio. A bola chegando aqui na direita com o Diego. Diego para Rodolfo. Rodolfo briga, batalha ali pela direita no campo de ataque. O América insiste, está ganhando um novo lance. Mais um manual. É o Diego que se apresenta para fazer a cobrança. Olhou, lançou na direção do Ribamar. Afasta o perigo. Bola recuperada pelo Ademir. Chega agora o Tietê. Tietê tenta armar o contragolpe. Olha a bola com o Tardelli. Tardelli a enfiada aqui pelo lado esquerdo, não deu liga, deu match, não combinou. Era a intenção ali pro Sacha Rezende. É, o Tardelli até dominou bem tudo, mas sua tentativa, o toque muito forte pro Sacha, né, Enio? Aí não conseguiu o domínio, é só lateral pro América. O Galo agora com um a menos. Se defende tentando contra-ataque, hein, no Lima? Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Alô, galera da Itatiaia, 100,3 em Montes Claros, o Jackson, também o Cid, o Jabá, o Flavinho, todos ligados no Marcou em Várzea da Palma, o Jackson Júnior e a Rede Vitoriosa de Rádio conosco em mais uma transmissão lá em Araguari. Herbert Lemos e toda a sua turma vai buscando ataque com a América, bola com o Anderson, avança Anderson, levando o Coelho outra vez para o campo de ataque, Anderson para Ribamar de primeira era para Rodolfo, não deu certo. A bola volta ainda para o território do América. É a pressão do Coelhão outra vez indo à luta. 41 minutos, eu confirmo para você, 41 é o segundo tempo da decisão do Campeonato Mineiro, jogo de ida aqui no Indepa. O clássico continua empatado, América 0, Atlético também 0. No Campeonato Gaúcho, a final, jogo de ida no Beira-Rio em Porto Alegre, 39 minutos, Inter e Grêmio 1-1. Itatiaia Futebol, Campeonato Mineiro. Toma comigo, galera. Olha a bola do Coelhão, outra vez dominada pelo meio campo com o Alê. Alê pro Zé. É o Zé Ricardo que domina. Avança. Toca lá pelo lado esquerdo com o Marlon. Marlon devolveu pra Zé Ricardo. Zé Ricardo insiste, tenta furar a marcação. Outra vez a bola bate em cima. Chega ali o Tardelli. Ganhou, foi puxado. É bola para o Atlético, Romano. Acabou dando, marcando a falta. Foi puxado. A bola ainda no sistema defensivo da equipe do Atlético, e daqui a pouquinho o Lisca vem com Ramon e Lohan. Vai buscando o ataque, o Atlético com a bola longa, direto pro Cavicchioli. Sai com calma para segurar. Daqui a pouquinho a Itatiaia vai anunciar o melhor em campo, Autotruque. Fique ligado. A bola do Diego Ferreira se apresenta para dominar para a América. Ademir está perseguindo o marcado, é obrigado a recuar, recua. Recomeçando outra vez no campo de defesa, o Coelho. Sai da aberto o Cavicchioli, o Coelho. O América tem pressa, aí sai jogando com o Bauerman. O Coelho tem pressa, o Galo se defende. Olha a bola do Zé, lançou para Rodolfo. Ele contra o Everson. Everson! Sai o primeiro pra ficar com a bola, Romano. Se não tá ligado, a bola passou pelo Alonso e ele nem viu o Rodolfo passando lotado do lado dele. Rodolfo ia ficar cara a cara com o goleiro. O Everson fez a leitura, fez a defesa e botou a bola em jogo. E já busca a resposta em velocidade novamente, de goleiro para goleiro. Já conhece o meu Coelhão Autotruque? A proteção feita para os americanos. Ligue 0800-947-5555 e faça a sua associação Meu Coelhão Autotruque. Manual para o América e com alterações. Pansieri. É isso aí, Enio. Para a gente trazer as informações da mudança do América, entrando camisa 23, Ramon. Ramon, camisa 23, saindo o Rodolfo. Rodolfo, 23, entrando o Ramon. E a outra alteração foi a entrada do Lohan. Lohan, camisa 24. Eu te informo quem saiu daqui a pouquinho, Rodolfo. Rodolfo saiu, entrou... Zé Ricardo Ramon. E Rodolfo Zé saiu. Zé Ricardo. Isso, Zé Ricardo saindo para a entrada do Lohan, camisa 24. As duas mudanças do Lisca, Lohan e Ramon em jogo, Enio. Olha o Lohan, já faz a jogada, a proteção ali de pivô, meteu pelo lado direito para Diego. Diego passa a perna pela bola, engana o seu marcador, puxou, olhou, tocou na direita para o Alê. Alê cruzou a bola, cruza toda a extensão da grande área, sobrou da esquerda para Marlon, deu um totozinho, tá valendo, olha lá, entrou para chutar o Ademir. O Arthur disse que a bola já havia saído, Romano. Mas o Marlon acreditou na jogada, né? E ele reclama porque ele fez uma embaixadinha e a bola subiu no cruzamento. Aí o árbitro parou, quem marcou essa saída de bola foi o Ricardo Júnior de Souza, e é tiro de meta a favor do Atlético, informando o Cinec. Solicite serviços da Prefeitura em segurança, sem sair de casa. Acesse pbh.gov.br, Prefeitura de Belo Horizonte, 44-44, daqui a pouquinho o tempo será crescido aqui no Idepa. Sai jogando Everson para o time atleticano, que está com a menos em campo. O lançamento é feito sempre aqui na esquerda, buscando ataque, a referência é o Sacha, o América se defende, olha o Johan, o grandalhão, ajeita para a chegada lá do lado esquerdo do Leandro Carvalho, ameaça o drible, chutou de longe, carimba, bate em cima ali do Igor Rabelo, a bola volta com Tardelli, Tardelli para Tietê, tentou pelo meio ali, outra vez insistia com o Tietê e acabou errando o passe, a bola volta mesmo assim para o Atlético, é o Guga, já ultrapassa a divisória do meio campo, carrega lá pela ponta direita, avança em velocidade, tocou para Tardelli, devolveu, carimba o Bauer, e se perde a lateral. É manual para o Atlético, que vai à luta lá pela direita. Seja associado, meu coelhão, um autotruque, tenha proteção veicular em qualquer lugar do Brasil. Novamente a bola tá presa. Sete. No ataque. Repita. Mais 7 minutos. Tem jogo ainda, garoto, que marcou. 45. Vamos até os 52. Vamos até os 52. Estamos com 45, 4, 5, 7 minutos acrescidos aqui no Indepa. A bola se perde lá do outro lado. É arremesso para o América. O coelhão tem pressa. O galão se defende. São as emoções da finalíssima do Campeonato Mineiro. É o primeiro duelo. Na semana que vem, no sabadão, tem o jogo da volta no Mineirão. A bola dominada pelo América no campo de retaguarda. Sai jogando com Bauerman. Bauerman para Marlon. Marlon recebe. Tem o Johan um pouco mais adiantado ali. O camisa 20 do Atlético atrapalhando a saída e volta outra vez para o comando americano. É o Anderson que erra mais um passe. Errou muitos passes o Anderson Romano. O Anderson hoje está pior do que pai de santo novo, né? Errou hoje tudo. 5 saídas no primeiro tempo, errou as 5. E agora de novo. Meu Deus. Arana vai tomando posição ali para cobrança no manual, o árbitro paralisa, tá tendo um choque ali, uma garra, agarra, me solta, tira a mão de mim, estamos na quarentena, e aí vai pintar cartão. Olha o gol. Foi na conta do Ricardinho, o Grêmio está virando no Beira-Rio, Grêmio 2, Internacional 1, informando Mercantil do Brasil. No lance anterior pintou um cartão amarelo. A tentativa do Atlético de buscar o ataque. Arana foi advertido. Vai para o campo de ataque agora. O América tentando sair em velocidade. O Ramon vem buscar jogo. Domina pelo círculo central. Toca aqui no meio. Tentando com o Lohan. Lohan acabou desarmado. Insiste o Atlético. Erra na saída. Perde tempo para surpreender o América. O Coelhão já se fecha. E outro erro de passe. Sobra agora com o Ramon. Ramon para o Ale para Ribamar. Ribamar clarigou lá pelo lado esquerdo com o Leandro Carvalho. Avança Leandro Carvalho, encara a marcação ali do Guga. Ainda o Leandro ajeitou para Ale, chutou em cima da marcação. Carimba o Igor. Volta a bola outra vez para a América. É o Leandro Carvalho aberto lá pelo lado esquerdo. Preferiu ajeitar para a chegada do Marlon. Marlon ameaça lançar lá na grande área. Agora sim o passe foi feito. Olha, fechando de cabeça. Salta o Lohan. A bola passou por ele, Romano. E o arco perfeito no cruzamento do Marlon pelo lado esquerdo. Buscava o Lohan, grandalhão, subiu ali com o Júnior Alonso, também com a Arana, cabeçada dele foi pra fora, tiro de meta, Everson sem pressa nenhuma pra cobrança, informando o Cirec. 47 minutos do segundo tempo com Plaza Norte da MRV, meu amigo, o bairro Juliana fica ainda melhor pra você. 47, quase 48, vamos até os 52. É o Everson que vai sair jogando para o Atlético, a bola lançada no ataque, entra Anderson de cabeça, afasta, olha o Ademir, parte pra cima, acredita, atormentando a defesa atleticana, leva vantagem ali, sai jogando Arana com estilo, com categoria, passou, caiu, é falta. O árbitro disse que não. não e fica com a sobra o Coelho. Vai buscando a resposta. Olha o toque do Ramon. Abertura é feita aqui para Demi. Ajeita no peito. Domina Demi. Encara. Abriu na direita para Diego. Entrou pela área. Cruzou na banca do gol. Afasta a defesa. E agora o tempo fecha ali contra o juizão. Reclamação por todo lado. Romano. O Guga toma cartão amarelo. A reclamação queria um falta em cima do Arana. Agora é Diego Ferreira. Abriu o gol na frente dele. Ele preferiu cruzar. É, Diego Ferreira vai ali tomando posição para a cobrança do Mano Mal. Daqui a pouquinho tem o melhor em campo. O governo de Minas avança na vacinação, mas os cuidados continuam. Evite aglomerações, acesse vacinaminas.mg.gov.br. O América se joga outra vez no ataque. Atenção, teve falta do ataque do Coelho. Falta é lance pro Galo, Romano. Lohan, grandalhão, acabou empurrando ali o Sacha, que subiu na bola. E muita reclamação, jogadores do Atlético fazendo pressão para cima do Wanderson. O Lisca reclama de cá, agora o Everson toma cartão amarelo, porque segundo o árbitro está fazendo cera. Que final de clássico! 4 minutos para terminar, ânimos exaltados, é pura adrenalina. Itatiaia acompanhando, contando tudo para você. A decisão é finalíssima. O árbitro outra vez chama a atenção do goleiro Everson. Foi advertido, recebe o cartão amarelo. 49, quase 50, vamos até os 52. Everson sai jogando para o Atlético, a bola lançada para o ataque. Errou tudo, novamente a bola vem de graça para o América. O Coelho tem pressa, vai tomando posição lá pela direita. O Diego Ferreira para fazer a cobrança, mandando todo mundo ao ataque. A bola enfiada na direção do Johan. Chegou ali caindo, o Lohan reclama. E aí, Cláudio Rezende. O árbitro tinha marcado pro Atlético, aí o quarto árbitro ali ajudou. Ele deu falta pro América, que vai mandar todo mundo para a área lá, hein? A bola do Coelho, 50 minutos, vamos até os 52, 2 para terminar o jogo aqui no Indepa. Ale posicionado, apenas ele vai lançar na entrada da grande área, uma bola longa até o Bauerman, foi para lá, afasta Igor Rabelo, isola lateral. Tardelli tentou reaproveitar, mas não alcançou. A bola do América, ainda na esquerda do campo de ataque, aos 50 minutos, vai todo para o ataque. O América, o Coelho se joga outra vez, que é o seu gol. 50 minutos, vai para a cobrança do Manuel, já cobrado pelo Marlon. Marlon vai buscando a jogada ali pelo lado esquerdo, tenta infiltrar, ainda Marlon, grande jogada, preparou, chutou, pra longe, Romano. O Marlon recebeu, foi levando pro meio e a tentativa de chute, pegou muito mal, no pé direito não é aquele legal. Agora Enio, a única unanimidade no clássico pelo jeito é o árbitro, e os dois times estão pé da vida com ele. Já conhece o meu Coelhão Autotruque? A proteção feita para os americanos. Ligue 0800-947-5555 e faça a sua associação. 51 minutos restando, o minuto ele diz que vai ter mais um. Vamos até os 53, 2 minutos para terminar o jogão aqui no Indepa. Everson sai jogando outra vez para o Atlético para ganhar tempo, lança lá para o ataque, a bola vem com o Bauerman de cabeça, isolando para o América, faz o controle, Tardelli tentou novamente, não há ninguém posicionado, sai da meta, o Cavicchioli, olha o Ademir, aberto, colocado aqui pela direita, o Cavicchioli faz o lançamento buscando lá pelo lado esquerdo, Leandro Carvalho entra de cabeça, Guga, manda, afasta o perigo, 51 minutos e 30 segundos, 1 minuto e 30 para terminar o jogo. A bola do América, é um Marlon que se apresenta para cobrança do manual, entrega para Lê. Lê ameaça o drible, toca aqui no meio com Diego Ferreira, vai buscando construir o ataque outra vez do América. A bola com o Ademir, recebe o Fumacinha, é cercado, é marcado pelo Alonso, vai tocando aqui pela direita com Diego, Diego travado, insiste Diego, a briga é boa, Diego levou vantagem, entrada na área, atenção Diego, rifou a bola. Romano, ele pede desculpas porque ganhou a bola no pé de ferro e ele tem esse problema cognitivo. Quando é para cruzar, ele chuta. Quando é para chutar, ele cruza. E é o que aconteceu. Vai jogando agora pelo lado esquerdo, o Atlético, a bola lançada em profundidade aqui na esquerda com Johan. Johan, ele contra o Ademir, chega também o Ramon, a bola é do Atlético e prende e ganha tempo aqui na esquerda no campo de ataque, aos 52 minutos e 30, Cláudio Rezende. O Johan foi esperto, ele chamou a falta, estava ali perto da lateral, do lado do Cuca, Cuca conversa. O Atlético ganha tempo com um a menos, vai mantendo a vantagem, Enio. E pode ser a última bola do jogo. vai pra cobrança da falta ali, o Arana já recebeu o toque do Alan Franco, tenta pelo lado esquerdo, é nova falta um pouco mais à frente, é para o Atlético, Cláudio Rezende. É, e agora é uma falta que dá pra jogar na área, né? Se o árbitro não deixasse, né? E ele apita e fecha o tempo ali a reclamação contra o Anderson Alves de Souza. Exatamente aos 53 minutos, encerrado o primeiro duelo da decisão. América 0, Atlético também 0, Cirilo. Vamos lá, garoto que marcou, Enio Lima. Primeira parte do clássico da decisão. Primeiros 90 dos 180 minutos dessa final. Cirilo. 0 a 0, nada de gols. Fala, Thiago. Já subiu um cartão no bolo pro Tardelli. O Tardelli tá amarelado. Olha, o Cuquinha tá maluco, rapaz. O auxiliar do Rodrigo Cuca. Rodrigo Caetano tá lá, viu, Thiago? Dentro do campo. É, desceu todo mundo. E o Lisca tá lá também, o Lisca. Tava sumido, né, Lisca? Ah, o Lisca tá mostrando a câmera. Fala deles agora lá. Fala deles agora. O Lisca veio aqui na frente da câmera e tá apontando lá. Fala deles agora. Tá de braço cruzado lá, ouvindo as reclamações, o Lisca. Enquanto a comissão técnica e alguns jogadores do Atlético, o Igor Rabelo, bastante nervoso, e eu tenho a impressão que foi um amarelo pro Tardelli. O Tardelli foi o primeiro a chegar ali no bolo, levou um cartão amarelo, aliás, muitos amarelos. Agora o Vitor também já tá dentro do campo. O Léo Barbosa, que é o diretor de competições da federação, tá tentando acalmar, rapaziada. A bronca é muito grande, porque a falta pro Atlético levaria de fato perigo. Ô, Thiago. O Rodrigo Caetano transtornado, até parece que tiraram ele do bolo, mas ele estava muito exaltado. Quem está tirando ele ali era o Márcio Ram. Agora quem entrou em campo foi o Marcos Salum para retirar os jogadores do América dessa reclamação do Atlético. Salum cumprimenta ali o Rodrigo Caetano e pede para retirar, tá falando com o Lisca, sai daí Lisca, sai daí. Eu acho que o árbitro poderia ter deixado bater a falta. Ele terminou o jogo faltando 15 segundos para dar o acréscimo que ele prometeu. O Atlético tinha uma falta perto da área. Mas não é para tanto, né? Por conta dessa falta aí, vai acabar com o mundo. Porque, pelo amor de Deus, acho exagerada a reclamação. Mas eu volto a afirmar aquilo que eu disse. Ele conseguiu desagradar os dois times. Impressionante. É um assunto para a gente repercutir também nesse pós-jogo quanto à arbitragem. Antes disso, vamos fazer o seguinte, vamos aos votos do primeiro time do rádio para o melhor em campo Autotruque. Começa por você, Panzi. Eu fiquei entre o Alê e o Tietê. Eu vou dar para o Tietê porque no segundo tempo ele jogou por dois, por ele e pelo Alan. Depois da expulsão do Alan, sem dúvida. Júnior Brasil. Alê. Alê, voto do Júnior. Cláudio Rezende. Tietê. Tietê, é o voto do Cláudio. Emerson Romano. Alê. Alê. 2-2, hein? Emerson Pancieri. Alê. Alê. Tá na frente o Alê. Thiago Reis. Maestro, né, Cirilo? Alê. Alê, é o voto do Thiago também. Enio Lima. Alê. Alê, é o voto do Enio. E seu voto, Caixa? O Lisca não tem que estar ali onde é que ele estava, não. A torcida do América tá brava aqui no meu celular aqui. Ele tem que parar com essa birrinha e escalar o Ademir, que é o melhor jogador que ele tem. Fica deixando o cara no banco com de birra. Pelo amor de Deus. A torcida do América tá certa, ele tá chorando. Cuca escalou muito mal o Galo hoje. O meu voto é no Alê do América. Alê, tá eleito o melhor em campo Autotruque pela equipe da Itatiaia. O torcedor tá participando aqui pelo twitter.com/rádio Itatiaia, tá votando também. Quem tá sendo lembrado aqui pela maior parte dos votos nesse momento é o Guilherme Arana. O Tietê também tá sendo bem votado, Zé Ricardo, enfim. Alê tá eleito o melhor em campo Autotruque nesse duelo de hoje. Emerson Romano, quero o seu destaque pelo lado do América, que para ser campeão vai ter que vencer semana que vem, Romano. Pois é, e não perdeu nenhum dos jogadores que estavam pendurados, o que foi importante. Jogadores titulares como Anderson, Diego Ferreira e também principalmente o Rodolfo. Então ele vai ter esses jogadores à disposição, vai ter semana livre também de treinamentos para a decisão do próximo sábado. Tá falado, Emerson Romano. Cláudio, quero o seu destaque pelo lado do Atlético. É, o lado do Atlético a gente vê, lógico, essa reclamação final aí, mas no decorrer do jogo, depois da expulsão do Alan, desgaste físico, o time já vinha aí com esse jogo de quinta-feira, viagem longa, até que para quem tinha vantagem, Cláudio, foi de bom tamanho. E aí, Thiago? E agora... Olha, o bicho tá pegando agora com o presidente do Atlético. O Sérgio Coelho chega ao gramado e tá ali reclamando uma barbaridade, sendo contido também pela segurança do próprio Atlético. Olha, mas tá xingando uma barbaridade o presidente do Atlético, o Sérgio Coelho, também se queixando da arbitragem do Anderson Alves, viu, Rezende? É, realmente, o presidente do Atlético desceu, foi pro gramado até agora com a segurança ali, vários seguranças. Agora sim, viu, o trio, o quinteto de arbitragem está deixando aqui o campo de jogo. É isso, Cirilo, vamos ver explicações do Cuca para esse empate do Atlético 0-0 contra o América. Daqui a pouco os registros da reportagem da Itatiaia informando o Mercantil do Brasil. Já já, Cláudio, com a entrevista do técnico Cuca. O governo de Minas avança na vacinação, mas os cuidados continuam. Evite aglomerações. Acesse vacinaminas.mg.gov.br. Emerson Pansieri, quero o seu destaque final também. Muita pressão para cima da arbitragem, né, Pansieri? Verdade, verdade, Cirilo. E o Anderson Alves de Souza, que expulsou o Alan naquele lance, e na reclamação também teve, por parte do lado do Atlético, essa expulsão do Alan, que foi a quarta expulsão, informava o Juno Brasil no decorrer da nossa jornada. E lembrando também que o Atlético ficou muito irritado, os jogadores ficaram muito irritados, porque ele não deixou cobrar a falta, né? Ali também foi, vamos colocar assim, um estupim para que tivesse toda aquela confusão dentro de campo, e as reclamações por parte do lado atleticano com o Anderson Alves de Souza, que ficou muito tranquilo ali, sereno, deu o cartão para o Tardelli, que reclamou, o Ricardo Júnior de Souza, o Frederico Soares Vilarinho. Eles permaneceram o tempo inteiro no gramado, observando também a confusão. O Pance, diga, Thiago. Rapaz, olha, o presidente do Atlético, eu conheço bem, o Sérgio Coelho, sempre muito calmo, muito ponderado. Pô, ele foi pra cima agora do árbitro, já na saída ali, parecia que tava tudo contornado, tava tranquilo, o árbitro entrando, você conhece bem aqui, você tá vendo daí, Pance? Olha lá, o acesso ao vestiário, que é bem aqui na parte central, verdade. E do lado os vestiários dos clubes. Ele já tava entrando no vestiário, de repente ele voltou, ele deu uma carreira pra cima do árbitro e começou aquela gritaria, dedo na cara. O presidente Sérgio Coelho, que é sempre muito alinhado, estava nervoso. Soltou os cachorros para cima do árbitro aqui, deu para ouvir. Mesma distância, gritaria por aqui. Aí a turma da segurança teve que entrar em ação mais uma vez. Fechou o tempo de novo aqui, Pansieri. Pois é, e aí, ô Cirilo, dentro dessa informação com o Thiago, vamos ver o que, que ele vai colocar na súmula, né? A súmula vai ser algo importante também para os relatos que o Anderson Alves de Souza vai fazer sobre essa atuação dele e também toda essa polêmica no pós-jogo, informando Unimed BH, Cirilo. Valeu, Pansieri. Ganhe a camisa 2021 do Galo. Seja meu Galo Autotruque. Ligue 0800-945-1313 e associe-se. Sob arbitragem, Fabrício Calazans. Informação importante também. Amanhã, às 17h30, tem a audiência pública que vai indicar a equipe de arbitragem para o duelo de volta final do Campeonato Mineiro no próximo sábado, Cirilo. Tá falado, Fabrício. Thiago Reis, aproveitando, já já tem seu nome e seu bairro, torcedor participa, Thiago. Participa, vamos ouvir americanos, atleticanos a respeito deste 0-0. Você, torcedor do América, o que, que faltou pro América sair com a vitória aqui, um homem a mais? Manda pra mim a sua opinião, hein? 996519657, você manda a sua mensagem por áudio através do WhatsApp 996519657. E você, atleticano, a vantagem do empate ficou de bom tamanho? Você gostaria de ver um Atlético diferente? O Cuca colocou uma escalação com três zagueiros, acertou, não acertou? Qual que é a sua opinião, hein, torcedor do Galo? Eu também te espero através do WhatsApp 996519657. O Guilherme da Assunção ficou até com a cabeça branca com esse finzinho de jogo aqui no Independência. Eu volto já já pra ouvir a galera, viu, Cirilo? Combinado, Thiago. Abra uma conta no Mercantil do Brasil e tenha seu banco no seu celular. Calazans, vamos atualizar os jogos desse domingo. Muitos jogos importantes pelo Brasil, né, Fabrício? Muitos jogos. Ô, Cirilo, no ritmo da escola, cite uma equipe copeira que, se você não matar o jogo, ela certamente vai aproveitar as oportunidades que tiver. Grêmio. Perfeitamente. Campeonato Gaúcho, o jogo de ida da decisão no Beira-Rio. O Internacional fez 1-0 com o Thiago Galhardo, jogando muito bem no primeiro tempo. Na etapa final, Diego Souza e Ricardinho viraram para o Grêmio, que terá vantagem no jogo de volta no próximo domingo em sua arena. Arena Grêmio em Porto Alegre. Pelo Campeonato Paulista, semifinal, jogo único. O Palmeiras confirma vaga na decisão. Venceu o Corinthians na Arena Corinthians por 2-0. Os gols do Vitor Luiz e do Luiz Adriano. O Corinthians ainda desperdiçou um pênalti com o Luan cobrando no travessão. O Palmeiras espera o vencedor do duelo entre São Paulo e Mirassol. É a outra semifinal, 8:30 no Morumbi, também jogo único. Empate no tempo normal, decisão por pênaltis. Outros campeonatos estaduais. No Goiano, jogo de ida da final em Anápolis. Grêmio Anápolis e Vila Nova de Goiás empataram por 0-0. O duelo de volta no próximo domingo no estádio Oba, em Goiânia. No Campeonato Pernambucano, jogo de ida da final deu empate. Sport Náutico 1-1. O duelo de volta no próximo domingo. O local ainda será definido. No Campeonato Baiano, a decisão, jogo de ida em Alagoinhas. Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira empataram por 2-2. A volta é domingo que vem em Feira de Santana. Bola rolou também pelo Campeonato Catarinense. Foi semifinal, duelo de ida. Jogando em Itajaí, a Chapecoense venceu Marcílio Dias por 4-1. Foi de goleada. A Chapecoense tem muita vantagem para o duelo de volta da semifinal do Catarinense, que será na próxima quarta-feira na Arena Condá, em Chapecó. Por fim, Cirilo, já temos a decisão, ou melhor, já temos a confirmação dos finalistas do Campeonato Capixaba. Hoje, no jogo de volta da semifinal, em Vitória, no Espírito Santo, Vitória e Real Noroeste empataram por 1-1. No duelo de ida foi 0-0. O Real Noroeste avançou nos pênaltis 4-2. Portanto, a final do Capixaba terá Real Noroeste contra Rio Branco de Venda Nova do Imigrante. Agora sim, finalizando, falei do Campeonato Paulista, semifinais. A bola vai rolar daqui a pouquinho às 6h15 pelo Troféu do Interior, semifinal em Bragança Paulista, o Bragantino contra a Ponte Preta. Amanhã tem ainda Novo Horizontino contra Ituano, o outro jogo da semifinal, Troféu do Interior, Campeonato Paulista, que também é decidido em jogo único. Informando Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Convidando o torcedor a participar também, além do seu nome e seu bairro, pelo 99651-9657, mensagem de áudio. Participe também pelo Twitter, twitter.com/radioItatiaia, twitter.com/radioItatiaia, Twitter da galera no oferecimento da MRV. Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos para você. Emerson Romano, um destaque importante, né? Palavras de um jogador importante do América nesta jornada esportiva. E um jogador que é pedido pela torcida, porque entra, muda o panorama, como diria o Bruno Henrique, outro patamar, né? É diferente, é diferenciado. Ademir falou com a TV Globo na saída do campo e vamos ouvir o que disse o fumacinha do Coelho. Valeu que a gente lutou até o final para ganhar o jogo. A gente não conseguiu, mas a gente não podia era deixar eles ampliar a vantagem. Então agora é trabalhar durante a semana. O próximo jogo a gente sair com uma vitória e, se Deus quiser, o título aí. É, aquele finalzinho ali, é discussão lá no final, lá do fundo do campo. Achei a reclamação do time deles, por conta da falta, e o árbitro acabou o jogo, não deixou de bater a falta, acredito que foi isso. Mas estamos tranquilos e vamos trabalhar durante a semana para fazer um bom resultado no próximo jogo. Tá aí o Ademir, com o nosso Guilherme Frossá, da TV Globo, ele falando, avaliando este empate do América. Como eu disse, vai ter uma semana tranquila, livre. Quem sabe o Ademir não pinta sábado no Mineirão, hein, Cirilo? Pois é, Emerson Romano, é uma possibilidade para semana que vem. O Bruno Nazário vem sendo titular. Já eu pergunto para os comentaristas da Itatiaia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Cláudio, ouvindo também um personagem importante pelo lado do Atlético. Fala, Rezende. Vamos lá, trazer aqui o Guilherme Arana, que na saída de campo conversou com a TV Globo. Guilherme Arana fala do empate em 0-0. Não estava coerente para ambas equipes o árbitro. Acho que numa final tem que se preparar mais, porque no primeiro tempo ele parou bastante, no segundo ele queria jogo. Então, sem critério, né? Mas a gente tem que valorizar esse empate, porque estávamos com um a menos. E final é assim, as duas equipes querendo ganhar. E agora é nos preparar, porque quarta-feira tem Libertadores. Tá aí então o Guilherme Arana reclamando da arbitragem. Como diz o Romano, os dois times saíram bravos aí com o Anderson Alves de Souza, o árbitro do jogo. Daqui a pouco a gente vai trazer o Cuca para a entrevista coletiva, para explicar esse 0-0, principalmente a escalação dele no jogo de hoje, Cirilo, informando o Varejão das Tintas. Atendimento Varejão das Tintas, online, seguro e rápido. Vamos lá, Panzi e Júnior Brasil, vamos falar um pouco sobre o jogo. Vamos começar pelo final, falando com um pouco mais de tempo sobre a reclamação e as discussões aí ao término da partida. A arbitragem foi um capítulo negativo no jogo ou não é para tanto, ô Panzi? Não é para tanto, né? Achei um exagero absolutamente fora do normal. Ô Cirilo, para mim não foi um bom jogo, mas por culpa dos times. Achei o América com excesso de respeito em campo em relação ao Atlético, muito retraído, com medo de se soltar, com medo de encarar o Atlético, e aí eu não acho errado, até porque o Atlético é melhor. E achei um Galo com excesso de respeito também pela escalação do Cuca. Não vou dizer que errou, ele é o técnico do time, mas, e talvez o melhor momento do Atlético em campo foi com a escalação que o Cuca pôs em jogo. Ah, escalou mal, tudo bem, mas o melhor tempo do Atlético foi com aquela formação que ele escolheu. Depois que ele desmanchou a formação, o Atlético caiu de produção. Então não dá para dizer que o Cuca errou de tudo. Eu acho que teve excesso de respeito. Ele escalou o Atlético pensando em anular as virtudes do América, mas abriu mão das virtudes dele, que são profundidade pelos dois lados, um com o Savarino, outro com o Keno, que não jogou hoje, poderia ser com o Sávio, poderia ser com o Marrone. Mas o Cuca preferiu ter um jogador a mais na linha de meio campo, um jogador com melhor poder de bola aérea, no caso o Hever se juntando ao Rabelo e ao Alonso, enfim. Achei excesso de respeito, o Atlético foi melhor na primeira etapa, o América foi melhor na segunda etapa, ambos não aproveitaram as poucas e boas chances que tiveram, e aí o jogo acabou 0-0. Um resultado e um placar com a cara do que foi o jogo, sem gols, sem muita emoção, e que no final protagonizaram algo que eu não consegui entender nesse exagero de reclamação em relação à arbitragem. Eu, se fosse o árbitro, eu teria reclamado também. Gente, vocês jogaram mal demais. A minha oportunidade de apitar uma final de campeonato, vocês jogam isso? Pô, eu vou ficar a pé da vida também. Então o árbitro também tinha direito de ter reclamado, porque o jogo não foi bom, viu, Cirilo? Boa, Paz. Deixa eu ouvir o Júnior Brasil também sobre isso. Ô, Júnior, eu te faço a mesma pergunta. Você teve essa percepção? Você acha que a arbitragem não foi um fator positivo do duelo? Ou não é para tanto? E você concorda com o Panzi quanto ao nível técnico da partida de hoje? As equipes deixaram a desejar nessa primeira partida, ô Júnior? Vamos lá, Cirilo, 6 horas e 15 minutos. Primeiro é o seguinte, com relação à arbitragem, a gente pode falar que foram 3 lances que tiveram ali um pouco de destaque. Um lance que seria um pênalti cometido pelo Atlético, algo também muito interpretativo, o goleiro atleticano, o Everson, já estava com a bola em mão, pegou no jogador americano, mas ali é interpretativo, o problema não foi, já estava com a bola não estava em disputa, beleza, ok. Nos dois lances que o Atlético pediu pênalti envolvendo o Zé Ricardo, uma bola pegou na barriga, acabou resvalando no braço, no outro ele estava com o braço para trás, então para mim acho que não foram penais. Para mim ali, acerto da arbitragem. Pode ser justamente... Hoje, os lances, eles não estão sendo mais interpretativos pelo que eles são. E muito mais, é a favor do meu time ou contra meu time? Se é contra meu time, essa é minha opinião. Se é a favor do meu time, muda a opinião. Infelizmente, está muito assim, no calor das decisões, das emoções, dos confrontos. O torcedor não está analisando, às vezes, com tanta razão. Mas eu entendo que a arbitragem acertou nisso. Errou quando encerra o jogo antes, seja 15 segundos, 20 segundos, aí a arbitragem tinha que ter encerrado no tempo correto, tinha ali uma falta, ia dar em alguma coisa? Ninguém sabe, mas o certo era ter dado tempo para cobrança, e se excedesse até terminar o lance, não era problema algum. Quanto ao que o Panzi falou, o Atlético entrou com uma escalação muito diferente. Você tinha aí Dodô, Arana, os dois laterais sendo testados, não tinha o Keno, você perdeu a profundidade, o Savarino custou a entrar no jogo no primeiro tempo, não foi muito acionado, e tinha o Hever como um volante, mas que tinha uma consciência muito de proximidade com os dois zagueiros. E o Atlético foi melhor, o Atlético no primeiro tempo ele foi melhor, fato, ele atacou mais, teve 3 oportunidades, encontrou um América muito recuado, um América muito travado, um América que não queria se expor, que não queria dar espaço, e o Atlético até funcionou bem defensivamente, congestionou o meio, neutralizou as jogadas do América, o América não teve também jogadas pelos lados, e foi um América sem inspiração. Veio o segundo tempo, aí a coisa foi mudando, saiu o Hever, eu acho que o Atlético custou assimilar essa mexida, o Alan, ele acabou sendo expulso, o Ademir entrou, isso tudo fez com que o América crescesse, a entrada do Ademir, a expulsão do Alan, o América já com outra postura, arriscando mais, então aquilo que a gente vem falando, primeiro tempo do Galo, segundo tempo do América, mas falar que as equipes corresponderam, não. Eu acho que o primeiro tempo teve até momentos legais, mas depois o jogo caiu um pouco. Poderiam ter apresentado um futebol melhor. E assim, alguns jogadores do Atlético podem ter cansado, mas o Nacho saiu, o Hulk foi outro que saiu. Mas o segundo tempo podia ter sido um pouco melhor pela parte do Atlético. Agora, quero até entender, viu, Cirilo? O que mais que teve na reclamação? Ou se tem até alguma imagem com relação a esses pênaltis que a gente está colocando? Que mostrem algo que a gente não viu para tanta incisão nessa reclamação. Já conhece o meu coelhão autotruque e a proteção feita para os americanos? Ligue 0800-947-5555 e associe-se. O Romano deixou uma pergunta no ar, o Júnior, quanto ao Ademir, que hoje entrou, ocasionou o lance aí da expulsão do Alan, dominou, já colocando na frente, né, e realmente sairia na cara do gol naquele lance. O Ademir tem que jogar ou a escalação do América para a semana que vem, se fosse o Júnior Lisca, o técnico?